Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje vocês notaram que o cenário aqui está diferente, porque esta aula vai tomar a forma de uma entrevista que será feita aqui pelo Wagner Carelli, que é um dos jornalistas mais célebres e experientes do Brasil. É um homem que entrevistou Bernardo Bertolucci, Fidel Castro, todo mundo, e este que vos fala. E foi também o responsável pelo lançamento das obras completas do Paulo Francis no Brasil. Fez uma série de trabalhos absolutamente incríveis, né? E foi diretor da revista Bravo e República, talvez a revista mais, de cultura mais famosa que já houve no Brasil. E também aqui está o Josias Teófilo, que é cineasta e que é o diretor do filme O Jardim das Aflições, que é um documentário sobre a minha vida e minhas ideias. Quando anunciaram que eu ia fazer o documentário, o pessoal achou ruim. Então, daí de vingança, agora eu vou fazer um documentário e um livro. Já combinaram com a Editora Record, né? Não gostaram da ideia? Então, duas ideias. Então, antes de começar, eu queria dar um aviso, lembrar vocês do segundo encontro de escritores brasileiros na Virgínia, que será realizado de 25 a 28 de novembro, e ele será também transmitido por internet para os interessados, e as pessoas que quiserem vir para assistir pessoalmente também podem. Então, informações e inscrições pelo e-mail samora.cma@gmail.com, samora.cma@gmail.com. E eu também queria renovar um pedido que eu já fiz semana passada. Os que puderem pagar as suas mensalidades pelo PayPal, por favor, façam, porque está cada vez mais difícil puxar dinheiro de uma conta brasileira para os Estados Unidos. Então, podemos começar. Passamos a palavra para o Wagner. Então tá, olá, agora. Estou muito feliz aqui e essa oportunidade extraordinária de estar aqui com você alguns dias para fazer trabalho sobre você, estar com você de novo, depois de tanto tempo, tanta jornada, né? E neste momento em que você é uma das pessoas mais influentes e mais positivamente influentes no Brasil hoje, né? Positivamente eu não sei, mas... Não, certamente. Mas, Olavo, é o seguinte, a ideia da entrevista, a ideia do filme também, um pouco, quer dizer, ela... É melhor você chegar mais perto, porque senão nós não vamos ouvir sua voz. É melhor? A ideia da nossa entrevista, o tema que subjacente a toda ela, nós vamos passar aqui alguns dias falando sobre tanta coisa. A ideia é que a gente faça uma biografia intelectual sua, né? Mas assim, subjacente a toda essa série de entrevistas vai estar esse teu, acho que primeiro e mais antigo amor, que acabou te levando a todos os teus outros grandes amores, que é a inteligência, né? Então você tem a tua vida, me parece, ter sido dedicada ao desenvolvimento e à proteção da inteligência como aquilo de aquilo que mais redentor há no ser humano. Eu queria ler aqui, entre as várias declarações de amor que você faz à inteligência, tem uma aqui nesse teu livro mais recente, que é o mínimo que você poderia saber, você precisa saber para não ser um idiota, que é bem a propósito, e eu gostaria de tirar a primeira pergunta a partir desta declaração. Você diz assim: o culto da razão ou dos sentimentos, das sensações ou do instinto, da fé cega ou do pensamento crítico, entre aspas, não é senão o resíduo supersticioso que sobra no fundo da alma obscurecida quando se perde o sentido da unidade da inteligência por trás de todas as suas operações parciais. A inteligência, com efeito, não é uma função, uma faculdade em particular. É a expressão da pessoa inteira enquanto sujeito do ato de conhecer. A inteligência não é um instrumento, um aspecto, um órgão do ser humano. Ela é o ser humano mesmo, considerado no pleno exercício daquele que nele há de mais essencialmente humano. além de ser assim de uma clareza e de uma e de um é assim de uma tão direto e tão contundente, é de uma beleza esse trecho aqui, é uma coisa, é de uma poesia, de uma, é lírico, assim, é uma coisa, é a forma lírica do pensamento, a forma lírica do pensamento, é uma coisa extraordinária. Mas o que eu queria te perguntar a partir daí é que a quantas anda a inteligência no mundo de seres humanos que se afastam cada dia do exercício do que neles há de mais essencialmente humano? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu não faço distinção entre inteligência e consciência. Normalmente se usa a palavra inteligência num sentido operacional. Você fala, por exemplo, inteligência emocional, inteligência matemática, inteligência linguística, etc, etc. Mas isso aí são funções nas quais a inteligência se apoia. A inteligência no sentido de conhecimento, capacidade de apreender a verdade, é como se estivesse no centro e aí você tem esses vários raios que são instrumentos de que ela se serve. Não é isso? Por exemplo, a sua inteligência matemática, inteligência lógica, etc., ela é um instrumento que pode servir para você chegar num erro completo. Você usa isso para você perceber a verdade e também para você se enganar. Então, é claro que a inteligência, no seu sentido essencial, não se identifica com nenhuma dessas funções, mas se identifica com a consciência, que é a capacidade que você tem de conhecer o que é verdade, o que é realidade. Quando não acerta com a realidade, com a verdade, então não é inteligência, é apenas uma função secundária que assumiu o lugar da inteligência. Né? Por exemplo, o próprio pensamento, o raciocínio lógico. Né? Você usa o raciocínio lógico para você alcançar a verdade, também para você se enganar, é o mesmo. Né? Isso, você diz, aqui está usado errado. Bom, mas ainda é a mesma função que está operando. Então, vamos dizer, essa redução da inteligência, a ideia de consciência, foi uma das primeiras coisas que acho que me ocorreu na vida. Né? Eu, quando era moleque, já contei essa história, mas eu tenho que contar de novo para registrar a entrevista. Eu nasci e fiquei doente por 7 anos. Né? Tinha febre o tempo todo, delirava. Eu ficava doente tanto tempo que, quando melhorar um pouquinho, tentava levantar da cama, eu tinha esquecido como é que fazia para andar. Né? Então, quando chegou 7 anos, eu sarei repentinamente, ninguém sabe porquê, e sarei e no dia seguinte fui para a escola. Né? Mas eu era um bebê, eu não sabia nada, eu era o sujeito mais engenheiro do mundo, todo mundo me fazia de trouxa, ria da minha cara, eu não sabia porquê. Então eu fiquei com um complexo de burrice, que era um negócio incrível. Né? E ainda tinha um irmão que era muito inteligente, as pessoas falavam, né? Ah, o professor falou, seu irmão foi um aluno brioso. Daí eu cheguei em casa e falei, mãe, a professora disse que o Luiz Paulo é um cara brilhoso. Então, eu era um bocó de mola, tá entendendo? Eu era um bebê de 8 anos. Né? E fiquei com esse complexo que todo mundo estava entendendo tudo, só eu não estava entendendo nada. Tem até uma fotografia minha, daquelas que tiravam na escola antigamente, com a bandeira do Brasil no fundo, né? E eu estava com uma cara assim, ó. O que eu estou fazendo aqui? Dom Covinho, ou Gotô, Pocovô. O que é para fazer? O que querem de mim? Então, eu comecei a fazer um esforço para entender as coisas, né? E passou muito tempo, a situação se inverteu. Chegou a ver situações no Brasil que só eu estava entendendo, ninguém vai estar entendendo. É uma espécie de compensação de um complexo de infância. Né? Eu sempre me interessei por essa possibilidade de entender o que se passa. Se me perguntar, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu quero ser o cara que está entendendo o que está acontecendo. Né? Sempre me esforcei muito para isso. Né? Em todas as situações sociais, familiares que eu vivia, as crises familiares, problemas, etc., eu fazia um esforço danado para entender o que estava acontecendo, para ver se eu conseguia ajudar as pessoas a sair daquele buraco. Né? Então, quando eu estava no ginásio, houve uma fusão do nosso ginásio, que era um ginásio tradicional, né, com uma escola nova, que só tinha Cafajeste, né, e misturou e ficou uma confusão dos diabos. Eu lembro que até escrevi uma análise sociológica daquele negócio para ver se ajudava, né, a restaurar. Daí a diretora do colégio me chamou para pedir conselho. Então fui eu lá, com 12 aninhos de idade. Então, essa coisa de desejar desesperadamente entender o drama humano, não só coletivo, mas individual também. Eu conheço as vidas de umas 5 mil pessoas. Me contaram tudo. Né? E eu tentando entender. E às vezes chegava a realmente entender alguma coisa e podia ajudar um pouco. Então, também uma coisa que me impressionou foi a famosa frase do Albert Einstein. Quer dizer, que a única coisa incompreensível é que tudo seja compreensível. Então, a inteligência humana é um milagre, porque ela tem uma capacidade que nenhum animal tem, que é a capacidade de objetividade. Até o filósofo espanhol Xavier Zubiri, ele diz que a realidade é o correlato da inteligência humana. Só existe realidade para os seres humanos. Para os animais só existe o que ele chama de estimulidade. Então, por exemplo, o animal sente frio ou calor, né? Mas o ser humano sabe que o inverno é frio em si mesmo, mesmo que você não esteja sentindo. Né? O bicho só sabe quando ele sente. Então, os animais vivem num universo inteiramente subjetivo, às vezes grupalmente subjetivo, mais subjetivo. Né? Tanto, os animais, às vezes, coexistem num espaço, no mesmo espaço, e um não sabe da existência do outro. Por exemplo, um urso sabe da existência de formigas. Né? Ele associa uma formiga picada, então ele fica sabendo que existe aquela formiga. Né? Mas nós olhamos ali e sabemos tudo que está ali. Uma vez eu saí com um amigo meu, que era biólogo, trabalhava no Instituto Butantan, ele demarcou uma área assim, de uns 40 centímetros, ele disse, eu vou te mostrar toda a população que está aqui. Pegou uma pinça e um vidro e começou a colocar inseto, encheu o vidro. Né? Então, ele não estava vendo nada, mas ele sabia que tudo aquilo estava ali objetivamente. Não era uma sensação que ele tinha tido, não era uma percepção dele. Era uma realidade objetiva. Isso aí, essas coisas me impressionaram muito. Né? Pessoas que conseguiam descobrir alguma coisa sobre a realidade. Né? Falaram, esta é uma capacidade absolutamente extraordinária. É a marca, sem dúvida, do divino no ser humano. Né? Quer dizer, é o espírito que soprou sobre a argila e nos infundiu esta capacidade. Né? No Brasil, é muito comum o pessoal depreciar a inteligência, sobretudo pessoas de formação religiosa, às vezes dizem, não, o que importa é a fé dos simples, etc, etc. Ou seja, eles acham que a ignorância é uma espécie de sabedoria infusa. É uma coisa de uma vaidade monstruosa e uma caricatura blasfema da infância evangélica. É horrível isso aí. Né? Então, deprecia a inteligência, ou em nome da fé, ou em nome do partido, ou em nome da coletividade, em nome de qualquer porcaria. Mas, na hora H, eles acabam precisando da inteligência mesmo, não tem outro jeito. Mas, então, e uma segunda coisa que eu notei mais tarde, quando comecei a estudar, acumular informação impressa sobre isso, eu notei que havia, na filosofia moderna, uma tendência muito grande a depreciar a capacidade cognitiva humana. Desde David Hume, Kant, etc, etc. Né? Todo mundo tentando provar que a inteligência humana não conhece a realidade. Né? Ou conhece as formas que ela mesma criou, ou não conhece coisa nenhuma. Né? A filosofia moderna. A filosofia moderna. Então, a inteligência ou é uma ilusão, ela capta só a aparência fenomênica e não capta o que as coisas são mesmo, ou ela é um produto de impulsos subconscientes, da hereditariedade animal, todo mundo depreciando. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que se desenvolviam técnicas e mais técnicas para controlar a consciência humana e deprimi-la. Programação neurolinguística, hipnose, engenharia social, etc. etc. Eu digo, ué, mas se a inteligência não é nada, por que, que eles tanto esforço para controlá-la? E isso virou essas duas linhas, a coexistência dessas duas linhas virou um elemento característico e constante da cultura moderna. Falei, bom, claro que aí temos um problema. O problema de Ortega y Gasset é a consciência de uma contradição. Mas, então aí tem um problema, nós temos que investigar isso aí, e não só investigar para tentar explicar historicamente como isso foi possível, mas para nos ajudar nós mesmos a nos orientarmos no meio desta confusão, onde você tem duas linhas de mentira. Você tem a mentira teórica, que deprecia a inteligência, e você tem a mentira prática, que tenta destruí-la. Mas, quer dizer, é um inimigo que você diz que não existe, mas que está fazendo tudo possível para acabar com ele. Então, isso aí foi o que me foi chamando a atenção cada vez mais. Claro que deste problema da inteligência e da consciência a gente parte para muitos outros problemas que estão, né, em volta. Eu gostaria de ter escrito um livro especificamente sobre esse tema, a coexistência da negação da inteligência e o esforço para destruí-la. Mas não deu tempo de escrever. Mas espalhei muita coisa sobre isso nas minhas aulas, nos escritos, etc, etc. Não sei se isso aí responde a sua pergunta. Suscita outras. Como, por exemplo, neste momento, você começa a pensar no mundo moderno sobre essa, você começa a ver essa depreciação da inteligência e que nos traz até este momento em que ela é depreciada de um lado e ela tenta se destruí-la do outro. Como é que o que fazer? O que fazer para preservá-la? O que fazer? Você que é um, que é um cruzado da inteligência. Diga para nós, a gente espera um pouco, que haja alguma esperança nesse sentido, porque é de fato dramática a exposição que há dessa, a exposição da inteligência a essas forças, né, da negação, da destruição. Como que a gente se sai dessa? Bom, então eu acho que em primeiro lugar é tentar compreender a natureza da inteligência. O sujeito que mais ajudou nisso foi o filósofo canadense Bernard Lonergan, com o seu livro Insight. É um livro para explicar para você por que você compreende o livro que você está lendo. É um livro maravilhoso, é constituído uma série de exercícios, ele vai dando vários exemplos de insight. Insight é a mesma coisa que... Eu uso a palavra intuição nesse sentido. Tem gente que usa no sentido de... o Jung diz que é uma apreensão pelo inconsciente, o que é impossível. Mas intuição é a percepção de uma presença, de algo que está presente. Portanto, é um conhecimento imediato. Imediato quer dizer sem intermediários. Como, por exemplo, eu estou vendo você aqui, eu não estou vendo você através de uma imaginação minha, de uma forma que eu inventei. Não, estou pegando você diretamente. Claro que as formas da minha percepção também interferem aí, mas o objeto vem de fora e eu o capto imediatamente. Então, a intuição é isso. E o Lonergan escreveu esse livro e depois escreveu mais um outro, que é um comentário a esse. Eu recomendo altamente isso aí. Até o pessoal estava promovendo... O Mendo Castro Henrique estava promovendo uma tradução completa desse livro, não sei se chegou a sair. Mas saiu ou não saiu, vocês leiam Bernard Lohner, que é o livro essencial para a salvação da inteligência. E ele ali vai demonstrando como nós realmente temos a capacidade de aprender os nexos íntimos das coisas. Uma coisa que me ajudou negativamente, porque na filosofia você precisa o modelo e precisa o antimodelo. Foi um livro de lógica que se usava muito na época, traduzido e publicado pela Universidade de São Paulo, é do Louis Liard. Louis Liard, né, a lógica dele, ele começava por dizer como que você forma os conceitos gerais. Então ele diz, você pega os conceitos, forma os conceitos gerais pelas semelhanças e diferenças que você foi notando entre os entes individuais. Eu, na hora que eu li, me deu um estalo, falei, isso é impossível. Não dá. Porque se eu vou comparar as coisas, o que de um eu vou comparar com o outro? Se eu já não tiver uma noção inteira de cada um, eu não posso comparar. Né? Então, por exemplo, eu pego, aqui tem um gato, o gato é marrom, e aqui tem uma bola de futebol, ela também é marrom. Se eu for comparar pela cor, é a mesma coisa. Então, a possibilidade da comparação depende de que você não apreenda só aspectos, mas que você aprenda a forma inteira. E se você captou a forma inteira, você já tem ali o conceito geral, como dizia o bom e velho Aristóteles. Né? Então, quantos gatos você precisa ver para você saber o que é a espécie gato de um? E se você não pegar isso no 1, você não vai pegar na comparação com o 2, com o 3, com o 4. Né? Então, bom, aquilo era um erro monstruoso que estava se propagando na filosofia fazia 4 séculos. Né? Claro que tinha filósofos que reagiram a isso, mas acho que nenhum ficou tão indignado com a coisa quanto eu. Eu falei, isso aqui é gravíssimo, um homem pensar assim. Porque isso aí já destrói a possibilidade do desenvolvimento da inteligência na raiz. Quer dizer, você vai achar que os conceitos gerais são coisas que você inventou, que você criou, a partir de comparações fortuitas entre, sei lá, o rabo de um gato e a forma de uma bola, ou a forma de um sorvete, né? Se você acredita nisso, ele vai ficar burro necessariamente. Então, não é só uma questão filosófica, é uma questão pedagógica também, que tem que ser corrigida imediatamente. E nós temos que, então, restaurar a noção aristotélica, né, da forma essencial. Quando você vê um ente de uma espécie, você capta a forma essencial, que é não só a forma da espécie, mas também a da diferença entre a espécie e aquele seu membro em particular. Não é isso? Está tudo contido. Já está tudo contido nessa primeira, primeira percepção. Então, era preciso desenvolver nas pessoas este sentido. Olha, quando você vê o que quer que você veja, a não ser que você não esteja prestando atenção mesmo, você já captou a essência do que é aquele ente dentro da sua espécie. Mas ainda você capta até mais coisa. Eu comecei a examinar isso. O que que eu apreendo quando eu apreendo um objeto? O que que acontece realmente, né? Então, eu vi assim, está andando por uma rua e tem lá um cachorro deitado. E, bom, o cachorro está só deitado, mas você, imediatamente, você apreende que ele pode se levantar dali para te morder, ele pode rosnar, ele pode latir, ele pode não fazer nada, virar para o lado e dormir. Você já tem antevisão de tudo isso, porque se você não tiver, você não sabe o que é um cachorro. Ou seja, você capta no ente, né, o que eu chamo de círculo de latência, quer dizer, tudo aquilo que ele pode fazer no instante seguinte. Então, por exemplo, você vê um gato, o gato pode levantar, pode andar, pode dormir, pode miar, mas ele não pode voar. Se você não souber que ele não pode voar, você não percebeu que é um gato. Ou seja, você percebeu todo o potencial de ação que está nele e a diferença entre esse potencial de ação e o de outros objetos. Se você não percebeu isso, você não sabe o que você percebeu. Então, você capta não só a forma essencial, mas você capta o círculo de latência. O que é o círculo de latência? É o conjunto de acidentes possíveis. Não é isso? Por exemplo, você sabe que o gato pode virar a cuíca, mas ele não pode virar um trombone. Não é isso? Então, são possibilidades que estão contidas ali imediatamente. Você não precisa pensar para fazer isso. Tanto que você tem a expectativa. Né? Se você vê o cachorro, você sabe que ele pode te morder. Então, você tem uma reação defensiva. Mas se você vê uma tartaruga, você não tem a mesma reação. Não é isso? O exemplo que era dado pelo meu querido professor, né, padre Stanislaw Ladislaus, ele dizia, a ovelha, que não é um exemplo, é um exemplo tanto mais daqui, na verdade. A ovelha nunca viu um lobo. A primeira vez que ela viu um, ela sabe que aquilo não presta. Mas, então, não, ela não precisou ver vários lobos para criar o conceito universal de lobo. Se ela fosse fazer isso, o lobo já teria comido antes. Mas, então, esta percepção imediata é a base de toda a inteligência humana. Não, é uma coisa que não tem a ver com o pensamento. O pensamento é uma estrutura que nós mesmos criamos. E nós criamos pensamento quando nós não temos a intuição direta da coisa. Mas, então, você tem que relacionar uma coisa com outra que você não está vendo. Então, daí você cria um elo mental. Né? Ou seja, você aprende o objeto e a sua circunstância. O objeto e a sua... não, circunstância já é mais geral. O, mais certo seria, o termo certo que eu inventei é o círculo de latência. Você tem o objeto, o círculo de latência e a circunstância. E a circunstância. Né? Na verdade, você aprende tudo isso. Tudo ao mesmo. Então, tipo, não existe nenhum. Pode ser precioso. Essa capacidade humana é incrível. Mas é justamente isso que parece estar acendido completamente. É isso que ninguém quer. Todo mundo quer provar que você é uma besta quadrada. Agora, se você se convence que você é uma besta quadrada e que acha que isso é normal, vai continuar sendo uma besta quadrada. Então, eu falei, é possível não apenas restaurar filosoficamente a noção da inteligência, do conhecimento objetivo, da consciência, etc., mas ajudar as pessoas a tomar posse. Não é desenvolver a consciência, ela não precisa ser desenvolvida, ela está aí. É tomar posse da sua inteligência. Simplesmente perceber que ele tem uma inteligência, que ele é capaz de conhecer a realidade. Às vezes, pela primeira vez da vida, eu com 40, 50 anos, pô, eu estou entendendo alguma coisa. Então, não deveria ver assim como uma... Sei lá, deveria ser um exercício cotidiano, o exercício da filosofia para qualquer um. Mas sem para levantar, quando ele levanta cedo, levantou, despertou, pensa, o que eu estou fazendo aqui, o que são essas coisas? Assim, tomar, né, a cada momento da sua vida, levar isso... Mas isso não existe, ou seja, ninguém quer saber o essencial... O distanciamento do essencial é cada vez maior. Sim, assim, a diminuição da importância, né? Essa separação daquilo que você liga na tomada, né? Você não saber de onde vem, a ligação entre uma coisa e outra. O fato é que, veja, a educação moderna, ela despreza a inteligência. A educação moderna quer forjar cidadãozinhos da nova ordem mundial. Né? Então, quer inocular ideias, crenças, sobretudo condutas. Né? Hoje em dia tem naquele livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, ele mostra como existem técnicas para você mudar toda a concepção do mundo do cara sem passar pelo pensamento dele, só sugerindo condutas. Né? Então, não passa pelo juízo crítico. Então, se a educação começa a servir a isso, ela está destruindo a inteligência. E ela foi feita para isto. Ela se tornou um instrumento de governo. Né? Instrumento de governo, ou então, um instrumento de poder. O que é poder? Poder é fazer os outros fazerem o que você quer que eles façam. Então, a educação serve eminentemente para isso. Existe uma parte da educação que ainda tem penalidade cognitiva, que é a parte puramente técnica. Ele aprender a lidar com o computador, ele aprender para ser um cientista de laboratório, esta parte ainda funciona um pouco. Então, com base nessa, você pode encontrar exemplos de conhecimento objetivo para você transpor para outros domínios também. Mas, no geral, a educação hoje, no mundo inteiro, é feita para isso, é feita para moldar condutas e obter das pessoas a conduta que o governo quer. Não é isso? O governo, ou mega empresas, qualquer elemento poderoso. Né? Então, isso é um desprezo muito grande pelas pessoas, isso é uma síntese, isso é uma presunção totalitária. A gente não pode derrubar isso no mundo inteiro, mas a gente pode fazer o possível para que as pessoas que estão ao nosso alcance tenham uma perspectiva melhor. Ou seja, descubra, ó, você é um ser humano, você não é uma minhoca, um tatu-bola, tá entendendo? E como ser humano, você tem este privilégio do conhecimento objetivo que os animais não têm. E não é um conhecimento total, é lógico que não é um conhecimento total. Por quê? Porque o universo, como totalidade, ele não é objeto de experiência, ele é o quadro dentro do qual se dá experiência. Você não pode ter acesso à totalidade e nem precisa, porque para você ter acesso à totalidade, você precisa estar fora. Então, e o que nós precisamos não é conhecer o universo como uma coisa que está fora, mas o universo como quadro da nossa vida. Eu dou para os alunos uma série de exercícios para eles se impregnarem desse negócio de presença do universo. Uma delas é você deitar no jardim, numa noite escura, de preferência sem iluminação elétrica, e você olhar para cima e ver até onde vai a sua visão. Né? E depois você sentir o peso do seu corpo na terra, diz aonde está o meu corpo apoiado. É só na superfície da terra? Não, embaixo da superfície tem mais terra, e tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais, e você começar a sentir a presença daquele negócio embaixo de você. A terra inteira embaixo de você e o céu acima. Os dois são ilimitados. Então entramos aí no tema do Apeiron, do Anaximandro, que eu acho uma das primeiras descobertas fundamentais da filosofia. O mundo em que nós vivemos é sempre um círculo conhecido que boia numa superfície imensa de desconhecido. Essa é a estrutura da realidade na qual nós vivemos. Então, assim, você se acostumar com a estrutura da realidade, se acostumar com a presença da realidade, né? E saber que a própria limitação do seu conhecimento não é um defeito. O seu conhecimento é limitado porque você é limitado. Por exemplo, o que me adiantaria eu ter um conhecimento infinito se eu vou morrer? Não funciona para absolutamente nada. Então tem que ter um conhecimento proporcional à sua forma de existência, com o tamanho que você tem, a idade que você tem, a duração da sua vida, etc, etc. Então, esta é a objetividade humana. Não é como a objetividade divina, que é total e simultânea. E que para nós não serviria de nada. Quer dizer, eu vou virar Deus agora? Hã? Então, para virar Deus, eu tinha que ter pensado nisso um pouco antes, porque Deus é eterno. Eu nasci em 1947. Por que não me avisaram antes? Era para eu ser Deus, eu tinha que ter nascido antes do ano 1, né? Então, virar Deus não adianta absolutamente nada. Então, é isso aí que se pode fazer. E tem que, sobretudo, tem que avisar as pessoas. Elas não foram avisadas disso. Né? Elas sempre foram educadas na base de que é uma besta quadrada e não vai conhecer nada, e que é tudo subjetivo, realidade não existe, verdade não existe. Né? E voltando àquele menino lá, acho interessante, assim, nessa tentativa de saber, de entender o que está se passando, que ferramentas você usou? O que você fez? Você leu simplesmente? O que você foi buscar? Quando os alunos entram no curso, eles perguntam o que precisa fazer. Ele não precisa fazer nada, você sente o outro. No começo é só isso, ou seja, o funcionamento da sua inteligência no começo é passivo. É receber e perceber. É só isso. Aos poucos, você vai tomando consciência e você começa a andar com seus próprios pés. Não sei quanto tempo demora, varia conforme a pessoa. Uns podem ficar no passivo a vida inteira, não vai lhes fazer mal algum. Né? Então, você tem que aprender a reconhecer a verdade. Você reconhece a verdade quando ela é dita e ela combina exatamente com a sua experiência. Ou seja, você percebe a verdade quando eu estou dizendo não o que eu estou percebendo, mas o que você está percebendo. E daí você, na medida que ouve isso, você aprende a perceber. Né? Você ouve e diz, é mesmo. Então, isso aí é o método socrático. Sócrates usava o quê? O testemunho das pessoas presentes. Ó, comigo foi assim, com você como é que foi? Então você tem esse, vamos dizer, esse testemunho que está constantemente remetendo a pessoa à sua consciência, à sua memória, à sua experiência, etc, etc. No começo ele faz isso passivamente, só porque eu estou falando, mas depois ele começa a fazer sozinho. Isso é automático, acontece inevitavelmente. E na hora que ele começa a fazer sozinho, ele descobre que ele tem esse poder. Né? E isso, eu sei fazer isso funciona, tem milhares de pessoas aqui. alunos meus que comprovam que isso funcionou, os caras descobriram a sua inteligência, não é que ficaram inteligentes. Né? Essa ideia de desenvolver a inteligência, eu não compreendo que ela seja desenvolvível. Né? Ela simplesmente existe e está aí, você toma posse dela o quanto você quiser. Isso dentro dos limites dos seus objetivos de vida. Então, existe uma parte que é, o primeiro exercício é a audição. Eu me inspiro um pouco nas escolas antigas, falando, o sujeito entra, no começo ele não tem direito de falar nada, ele só ouve. Depois tem direito de fazer pergunta, e depois ele tem direito de dar um palpite. Não que seja formalmente assim, mas no fundo é assim. Então, no começo começa a absorção passiva, depois eu passo alguns exercícios, como esse aqui. Eu disse, um outro exercício que eu gosto muito é o que eu chamo de necrológico. Eu dou logo no começo do curso, digo, olha, você vai fazer de conta que você morreu e que você é o seu melhor amigo escrevendo a sua vida. Partindo da hipótese de que você conseguiu fazer tudo o que você queria de melhor na vida. Você conseguiu ser tudo o que você queria. E agora você é seu amigo, morreu, fulano e tal, ele fez isso. Então é a sua biografia ideal escrita por um terceiro. Você vai escrever isto e depois de um ano você vai reler aquilo, você vai ver que a sua imagem do que você quer ser já mudou, já melhorou, está mais precisa. E também está mais precisa a consciência das dificuldades, quer dizer, do que te separa de ser quem você quer ser. Porque isso que você quer ser, isso é o que você é realmente, você não é nada além disso. O resto são elementos externos, ou de origem hereditária, ou de origem social, cultural, etc., que se impregnaram e estão aí para ajudar ou para atrapalhar. Por exemplo, você pode ter uma vocação muito grande para uma coisa, mas essa coisa não existe na sua cultura. Você imagina um neguinho que nasceu no Alto Xingu, no meio da tribo de índio, e tem uma vocação para ser aviador. Ferrou, né? Então, às vezes, você não tem um ensino apropriado, você não tem um ambiente apropriado. Para você crescer sozinho é muito difícil, todo mundo precisa de algum estímulo, não é isso? Se você não tem o estímulo pessoal, você tem que buscá-lo em livros, em algum lugar. Vai ter que se alimentar daquilo que você precisa para você ser o que você quer ser. Então, este que você quer ser é o único que você pode ser realmente. O resto é tudo, vamos dizer, como se fossem roupas que não te servem. É o sujeito que às vezes acontece essa tragédia, o sujeito dá certo na coisa errada. É isso? Então, eu dou um exemplo, o Paulo Maluf. O Paulo Maluf é empresário. Né? E ele deu certo na política. Né? Então, deu certo no errado. Né? Então, daí depois aparece 900 processos, etc. Olha, se você ficasse lá no seu canto ganhando seu dinheiro, você não teria processo nenhum. Mas tem que ser político, tem que ser governador, olha o que aconteceu. Então, é um exemplo de falsa vocação. Né? Mas, em geral, quem vai para o lado errado, dá errado mesmo. Né? Então, desenvolver no indivíduo esse senso da vocação, não como uma coisa que ele foi chamado a fazer, uma missão divina, Deus te chamou para quê? Você não sabe para que Deus te chamou, mas como aquilo que você já é realmente. Você é apenas uma semente daquilo. Mas olha, semente de abóbora não é semente de pimentão. Você está entendendo? Se o negro é abóbora, não vai ser pimentão. Ele pode fingir que é, mas não vai ser. Então você aos poucos vai descobrindo o que é, vamos dizer, a sua verdadeira estrutura interior, o que você realmente quer ser. E esse que você realmente quer ser é o que você é, de maneira realizada ou falhada. Né? Então, essa ideia da vocação, eu não gosto desse termo, vocação é um chamado, né? Chamado divino. Fala, bom, mas você mesmo que inventa o chamado divino, né? Você está fazendo o que você quer, né? E depois você diz, não, foi Deus que me chamou. Né? Deus que me chamou a pinóia, você que chegou lá e disse, oh Deus, me usa para alguma coisa, pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, não foi Deus que te chamou, você que te ofereceu, pô. Né? Na melhor das hipóteses, né? Se transformar em um chamado divino é muita vaidade. Né? Quer dizer, essa é a missão. Depois que eu fiz, eu digo que foi minha missão. É um pouco a ideia do Pindar, né? Tornar-se quem você é, sem dúvida. Essa é a lição fundamental. A única coisa que você pode ser é a única que você tem de ser. Você tem de ser. E você ver, entre os elementos que se opõem a isso, existe a crença pública das coisas que dão certo e coisas que não dão certo. Ah, não faça isso porque não dá dinheiro. Né? Como é que você vai saber? Mas eu acho que você só consegue ganhar dinheiro com os meios de subsistência quando você está encaixado na realidade das coisas, quando você está com o pé no chão. E para isso você tem que ser você mesmo. Se você vai tentar ser outra pessoa, Bom, talvez até te paguem um dinheirinho para você ser aquilo durante uma semana, mas depois vão te dar um pé na bunda e tá lascado. Não funciona. Não funciona, não funciona. Essa é a falsa sabedoria. Tem uma questão que você, né? Que a consciência ela não pode ser constante, né? É sempre aprofundamento. Eu acho que isso entra nesse debate. É, essa é uma coisa característica do ser humano, que a nossa consciência não é constante, ela é interrompida. Por exemplo, você dorme, você esquece, etc, etc. E no começo você fica irritado com isso. Depois você percebe que isso tem um elemento fundamental, porque você tem o lado do conhecer, que é esse no qual você está pensando agora, e você tem o lado do ser, o lado da existência, né? Que é que você, além de conhecer alguma coisa, você também é um ente real, que é inclusive conhecido pelos outros. Não é isso? Então, por exemplo, quando você dorme, você sai da esfera da consciência e você entra na esfera da existência. É como se você mergulhasse, afundasse na existência, né? Aquele mesmo universo do qual eu falei no primeiro exercício, é nesse que você está agora. Você é um componente do universo, meu Deus do céu. E você, nessa fase, vamos dizer, da inconsciência, da impregnação na existência, você adquire ali um peso, uma consistência, que é uma coisa que os filósofos esquecem. Por exemplo, se você ler a obra inteira do Kant, Kant passou a vida examinando o conhecer. E ele nunca se lembrou de que ele também era um objeto de conhecimento. Ele só se examina como sujeito do conhecimento, não como objeto conhecido. Então é por isso que ele chega à conclusão de que nós não conhecemos as coisas em si mesmas, só a sua aparência fenomênica. Eu digo, bom, agora está o Kant escrevendo e falando para mim. Quem que está falando? É o Kant ou é a aparência fenomênica dele? Bastava ele examinar isso, inverter, né? Então, não vou mais me examinar como sujeito, que foi a grande tradição inaugurada pelo de René Descartes até Kant. Todo mundo só examina o ser humano como sujeito cognoscente, nunca como objeto conhecido. Então, eu disse, meu filho, você nunca foi visto, nunca ninguém te viu, não? Você viveu num mundo vazio, onde só tinha a sua consciência olhando o mundo. Descartes, quando ele faz o negócio do penso logo existo, ele está supondo isto. Ele é apenas um olho, ele é apenas um sujeito do conhecimento, né? Eu digo que você não mora em lugar nenhum, ninguém te viu, né? Quer dizer, você nunca foi conhecido. Então é só você examinar pelo lado do conhecimento e do conhecer e do ser conhecido, e o seu universo de conhecimento começa a adquirir a densidade do existente, da coisa real. Mas para isso você tem que ser real. E você tem que ter esta sensação, este conhecimento, este sentimento, vamos dizer, da sua realidade. Por exemplo, isso também é uma coisa que está ausente na cultura brasileira, a consciência dos efeitos que as suas ações desencadeiam sobre os outros. As pessoas não têm, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Não estou falando mal de ninguém, né? O pessoal vem aqui para assistir uma aula, daí tira tudo do lugar, blá, blá, blá, e vai embora. E aí, se você fez isso, alguém vai ter que arrumar. Você quer que a gente arrume para você? Você quer que a gente trabalhe para você? Ah, não, não tinha pensado nisso. Está entendendo? É um exemplo, né? Semanalmente repetido. Não estou reclamando, né? Isso a gente arruma com todo prazer, não é problema algum. Mas, Vera, nem nesse aspecto físico imediato as pessoas realmente têm a consciência do que elas estão mudando no mundo em torno. Por quê? Só se veem como sujeitos cognoscentes, nunca como objeto conhecido. Tem aquele lindo filme do Frank Capra, Felicidade Não Se Compra. Sim, a felicidade não se compra, exatamente. Quer dizer, o sujeito se pôs e ele fica sabendo o que ele fez. O que é que ele fez. Então, o que a gente faz? Faz de bom, faz de mal. Não é isso? E a gente sempre tem que examinar isso. Por quê? Porque a base da moral e dos bons costumes é você amar os seus irmãos, amar o próximo como... Veja, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu nem sei o que eu estou fazendo para cima dele? Né? Eu nem sei o resultado das minhas ações em cima dele. Então eu posso estar pisando nele e nem percebo. Então, se você não consegue amar nem cognitivamente, como é que vai amar no campo das ações? Se você não consegue imaginar o outro como um sujeito cognoscente, como uma consciência que está te vendo, que te conhece, nem isso consegue. Então, você não tem nenhum amor teórico. Como é que vai ter um amor real na prática? É impossível. Tá certo? Então, isso é também para mostrar para as pessoas que os ensinamentos religiosos que você recebe não bastam para isso. Mas os ensinamentos religiosos são sempre genéricos. Os 10 mandamentos são os mesmos para todo mundo. Agora, entre você ler os 10 mandamentos e você saber qual é a sua situação real, individual, existe um mundo inteiro. Então você sai repetindo frases de Bíblia e geralmente é para tampar o rombo da sua consciência. Quer dizer, você vai, tudo que você não está sabendo, você não tem consciência, você mete lá a frase da Bíblia e fica achando que você é o seu doutor, é um santo. Né? Quando na verdade é um idiota e está fazendo muito mal para todo mundo. Então, tomar consciência de si mesmo como objeto conhecido é tão fundamental quanto você conhecer o seu processo cognitivo. Não é isso? Olá, pouco nesse sentido. O quanto, eu acho que em algum momento você disse que o mundo virtual é o mundo real. Não é isso? No mundo virtual está a realidade. Na virtualidade. Na virtualidade está o real. É o conceito do círculo de latência. Ah, tá. Isso, exatamente. Quer dizer, aquilo que pode acontecer que no pode instante acontecer seguinte faz parte da estrutura do mundo. Da estrutura. Porque o mundo não é uma coleção de objetos estáticos, não é um museu. As coisas estão acontecendo o tempo todo. Isso. Então, cada situação que você vê, ela tem um potencial de desenvolvimento, vários potenciais de desenvolvimento. Algo disso você percebe. Às vezes não percebe tudo, mas alguma coisa você percebe. Esse tipo de negócio, por exemplo, o gato pode miar, tá certo? Mas ele não pode latir. Você espera que ele mie, mas não espera que... Se ele sair latindo, você vai levar um susto desgraçado. Então, em tudo que a gente vê, existe uma expectativa. Ou seja, a virtualidade pertence também ao campo. Uma extensão, a virtualidade pertence à realidade. Ela está ali. Uma extensão do campo do real. Claro, né? Claro. Que não é criado pela nossa mente. Isso é importante. Não, não são conjeturas que você faz. Não, é a conjetura, o real. A conjetura você pode fazer também. Mas para fazer a conjetura, você já tem que ter percebido algo do círculo de latência. Senão você não consegue. Tá certo. Você já tem que ter tido uma percepção do real. Do real, claro. Né? E, nesse sentido, a internet, as redes sociais, como ferramenta para essa defesa e desenvolvimento da inteligência, qual a importância dela? E quais os perigos também? A internet, como qualquer instrumento, ela foi feita para você fazer, através dela, algo que sem ela você não consegue fazer. Né? Porque às vezes as pessoas estranham, falam, não, os computadores vão ficar mais inteligentes que os seres humanos. Mas eles foram feitos para isso. Se é para ser uma besta quadrada como eu, não preciso de um computador, basta eu. Né? Então, por exemplo, certos cálculos que eu não consigo fazer, o computador consegue. Né? Quando o primeiro sujeito que montou o cavalo porque o cavalo era mais veloz do que ele. Né? Se é para andar para trás, não precisa do cavalo. Né? Quando você inventou um martelo, bom, é porque é mais fácil você pregar um prego assim do que você empurrar com o dedo. Mas também todo instrumento, ele, quando serve para uma coisa, ele também serve para a coisa contrária. O martelo pode martelar o prego ou martelar o seu dedo. O cavalo pode ajudar você a ir longe e ele pode te derrubar. Eu descobri isso caindo do cavalo. Então, o cavalo foi e eu fiquei. Porque eu usou em torno de idade. Agora, o círculo de latência, essa virtualidade não foi excepcionalmente expandida por isso daí? Ou seja, a tua capacidade de perceber as possibilidades... Sim, mas ele tem que ser complementado pela imaginação. Esse que é o problema. O que a internet faz, o computador fazer de modo geral, é te oferecer mais informações. Não é isso? Porém, por trás dessas informações, existem seres humanos reais, existem ações reais. Existem milhões de sujeitos vivos, conscientes, etc., que estão se mexendo ali, tá certo? E, pelo próprio fato da internet facilitar o acesso a isso, ela também te induz a ter uma imagem meramente esquemática desses agentes. Então você só conhece o neguinho por aquilo que ele botou na internet. Isso acontece comigo, pô. Eu sou a maior vítima disso. Eu ponho um post na internet de 5 linhas, o nego lê aquilo e ele acredita que aquilo que está naquelas 5 linhas é tudo que eu sei a respeito. E ele começa a discutir aquilo naqueles termos. Às vezes são coisas que eu já analisei, já escrevi 20 mil páginas a respeito, mas o nego não sabe, ele pensa que é só aquilo. Então falta a imaginação. Você, pelo jeito do sujeito escrever, você tem que saber, tem que perceber se ele sabe mais do que aquilo que não está dito ali. Tem que perceber os buracos, né? Se tem ou não tem buraco. Claro, você tem que preencher os buracos. Então, isto aí, vamos dizer, a internet facilita você ter uma imagem esquemática e, na verdade, inumana da pessoa. Tem esse problema. Então, ela é muito boa se você tiver a imaginação para completar. Se não tiver, ela vai te escravizar numa visão totalmente fictícia que foi você mesmo que criou. Mas ela não te leva a buscar formas, assim, ela não te leva não é um pouco o acicate da imaginação, ir atrás de saber quem é? Sim e não, ela funciona dos dois jeitos, ela estimula a sua imaginação e ela paralisa o mundo. Tudo depende de você. Então, confiar no instrumento é a pior coisa que você pode fazer. Porque quem vai fazer a ação é você e não o instrumento. Qualquer instrumento pode te ajudar e pode te atrapalhar. Tudo depende de nós. Quer dizer, o homem de Neandertal que está pelado lá no meio do mato e que não tinha ferramenta nenhuma, o problema dele era o mesmo problema nosso. Nós temos milhões de instrumentos. Sim, mas quem vai ter que botar em ação os instrumentos é você mesmo. Então, esta consciência de si como cognoscente e agente, esta é a base de toda a realidade. Ou seja, não o investimento é, não é na ferramenta. Não é na ferramenta, jamais. É, você veja que coisa. Por exemplo, eu estava lendo o livro do Hippolyte Taine, Origem da França Contemporânea. É um livro que hoje nós sabemos que tem erros históricos, etc, etc. Como todo livro. Os livros de história se desatualizam muito rapidamente. Por quê? Porque você descobre mais documentos. Mas, lendo aquilo, vendo o número de documentos que aquele neguinho examinou, hoje, com o computador, os caras não conseguem ler tudo isso. E naquela época, o que o sujeito fazia? Chegava aquela carroça cheia de papel, né, e ele tinha que ler tudo aquilo. Quando você vê esse historiador italiano, Cesare Cantù, que escreveu uma história universal na cadeia, sem ter um livro para consultar, né, você vê os dois livros iniciais do Louis Lavelle, né, A Percepção Visual da Profundidade e um outro, né? Ele escreveu aquilo num campo de prisioneiros na Alemanha durante a Primeira Guerra, sem ter também um livro para consultar. E os caras conseguiam fazer isso. Hoje não consegue, porque você precisa ver na Wikipédia. Preciso checar. Precisa checar. Então você tem acesso a mais informação e o aumento de informação tanto ajuda quanto atrapalha. Tudo ajuda e atrapalha, né? Mulher ajuda e atrapalha, você não percebeu ainda? Essa pessoa possa ter tido alguma percepção na vida profunda. Acho que nós ajudamos e atrapalhamos elas também. Também, claro, obviamente. Tem uma questão que é o seu interesse por romance e formação. Né? Está sempre citando romance e formação, o William Marston. Você vê no cinema, inclusive, o filme Silêncio dos Inocentes, tem esse caráter também. Uhum. Inclusive a imagem da borboleta é bem a mariposa, né? Sim. Mariposa é aquele que vai se tornar aquele ser. Então esse interesse vem dessa característica, não é só, você não é só um filósofo, ele que está querendo que os outros filosofem junto, né? Uhum. Sempre trazendo. Então esse o romance de formação tem essa característica, né? Ser um instrumental para a pessoa se formar a si mesmo também. Sim, sim, sim. Quer dizer, isso aí entrou na minha vida por quê? Por uma feliz coincidência de que ninguém me educou. Eu, quando tinha 14 anos, ninguém mandava em mim, ninguém me dizia o que fazer, eu não tinha uma autoridade acima da minha cabeça. Nenhum, zero. Eu estava sozinho no mundo. Né? Então, minha mãe não mandava nada, mesmo porque minha mãe parecia, aos 40 e tantos anos, ela parecia ter 14. A gente ia no cinema, o porteiro pedia documento para ela. Então, eu amava minha mãe, adorava minha mãe, mas ela não mandava nada em mim. Né? Então, eu falei, bom, e agora, o que, que eu faço? Eu, em primeiro lugar, eu não tenho uma família, né, na qual eu posso lançar as culpas pelos meus atos. Né? Todo mundo, na época, a moda era falar mal do pai, da mãe e tal. Eu não sei nada contra eles, eles não mandam nada em mim, eu faço o que eu quiser. Então, se colocou para mim esse problema de quem eu quero ser quando crescer e como que eu vou me autoeducar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para isso, você tem que adquirir um senso da sua continuidade biográfica. Que sem esse modelo do necrológico, você não consegue ter. Então, você tem que saber para onde você está indo, para você saber se você se desviou ou não, se você está indo rápido ou devagar, se você perdeu o caminho. Agora, se você não está indo para parte alguma, você pode perder o caminho mil vezes, você nem percebe. Então, você tem que ter alguma ideia desse personagem ideal que você quer ser e que é o único que você pode ser. Né? Se você perguntar como foi a sua vida, minha vida foi perfeita, porque eu estou fazendo exatamente o que eu planejei fazer aos 14, 15 anos. Né? Tem um cara, tem uma frase do Alfred de Vigny, a grande vida é um sonho de infância realizado na idade madura. Eu digo, então a minha foi uma grande vida, porque acertei 100%. Não acertei quantitativamente, eu não estou fazendo tudo o que eu queria fazer, mas tudo que eu estou fazendo é o que eu queria fazer. Né? Você cumpriu sua lenda pessoal. A minha... Não vou dizer isso, mas essa... Eu só não gosto de expressão lenda, porque isso não é lenda, isso é a sua verdadeira realidade, é a única que você tem. Mas se quiser chamar de lenda pessoal, também, é bonito, né? Licença, então, esse problema da autoeducação, ele vem junto com o problema da continuidade biográfica. Então, você tem que continuamente recordar o trajeto percorrido, ver onde você está, se você está se aproximando da sua meta, está se afastando dela, se você a esqueceu. Mas, ao longo do tempo, eu descobri, eu fiquei aterrorizado quando descobri isso, eu descobri que as pessoas perdiam o rumo da vida delas e nem percebiam. Ele estava querendo fazer uma coisa, bateu um vento, ele foi parar lá em Vila Melconha e nem percebeu. Eu falei, então, esse sujeito não tem domínio nenhum sobre a sua vida, coitado. O que eu posso fazer para ajudar? Isso é uma tragédia. É uma tragédia. Não é isso? Por exemplo, eu vi isso, por exemplo, o pessoal que entra nessas seitas esquisitas, tipo, Fernando Moon, qualquer coisa assim, faz dois exercícios psicológicos e a vida dele muda completamente. Ele se esquece das pessoas que ele gostava, ele esquece, passa a gostar de outro que ele nunca viu, assim, do dia para a noite. Então, veja, o poder da inteligência da consciência humana existe, mas ele é um poder que ele só existe se você o mantiver na existência. Se deixar no piloto automático, ele vai embora. Não você pode ser automático. Você é o responsável. Você é o responsável. É sempre sua. Você é o criador da sua vida. Em circunstâncias que você não escolheu, é negócio da ideia, sei, eu sou eu em circunstância. Bom, eu sei quem eu quero ser, eu sei quem eu sou, mas a circunstância eu não escolhi, ela vem pronta, e pior, eu nem a conheço inteira, ela é complexa. Na circunstância existem elementos que estão em você fisicamente. A sua hereditariedade, você não escolheu. Né? E tem o negócio do zombie, né? Na sua hereditariedade, ele descobriu tudo isso antes do pessoal ter quebrado o código genético, que mostra que é um gênio fora do comum. Eles estão dentro de você, os seus antepassados continuam lá exigindo que você repita a vida deles. E você não sabe, você não conhece. Então é um monte de sombras que estão manipulando você. Você vai descobrindo essas tendências, às vezes com um grande susto. Você se percebe fazendo coisas que você não queria fazer, que não estavam na sua intenção, que são contrárias aos seus valores, mas é uma força que está te empurrando para aquilo ali. Então, um vício, né? O negro está indo bem, mas de repente ele começa a beber. Então, algum antepassado, bebum, está lá. Ele não queria fazer isso, mas ele está fazendo. Mas, e isso o desvia de ser ele mesmo. Ele está passando a ser, vamos dizer, uma subpersonalidade que foi transmitida a ele no código genético e que ele não quer de maneira alguma. Então, todos esses elementos antagônicos, você tem que aprender a lidar com eles, porque eles não podem ser destruídos, só podem ser administrados, de alguma maneira. Então, daí a imagem que o Zondi fazia do Homo Pontifex, o homem criador de pontes, construtor de pontes. Ele faz pontes entre os impulsos antagônicos que existem dentro da alma dele e vai tirando uma resultante para poder continuar, vamos dizer, numa linha reta feita de oscilações. Entendeu? Vai para um lado, vai para o outro, como andar de bicicleta. Mas você não anda de bicicleta assim, paradinha, linha reta. Não, você vai para um lado, vai para o outro, você continua. Acaba acertando de algum modo. Então, isso tudo, vamos dizer, é o drama da autoeducação, da autoconstrução e da biografia. Por isso, daí a importância desse gênero extraordinário, que é o Bildungsroman, o romance de educação, como o Wilhelm Meister, os romances do Hermann Hesse, Demian, Siddhartha, etc. Tem muitos... você vê, o Quarupi do Antônio Calado é um Bildungsroman. E não é um mau romance? Cheio de demagogia idiota, mas estraga o livro. Né? Mas é um Bildungsroman no fim das contas. No Tempo e o Vento do Érico Veríssimo tem vários Bildungsroman ali no meio, personalidades que se desenvolvem ao longo do tempo, etc, etc. Então, você lê muito romance desse tipo, é bom para ajudar você a adquirir a consciência biográfica. Da onde eu vim, para onde eu estava tentando ir e onde eu estou agora, qual vai ser o passo seguinte. Então, isto é outro elemento que na cultura brasileira está ausente. As pessoas não falam disso, né? Na educação então nem se fala. Né? Porque quem você quer ser quando crescer? Você quer ser o Renato Janine Ribeiro? Né? É isso que alguém quer ser? Acho que nem o Renato Janine Ribeiro quer ser isso. Mas serve como anti-exemplo. Né? Quer dizer, esse número de personagens absolutamente falsos, fictícios que nós temos, esse fenômeno que eu assinalei é o psitacismo emocional. O nego fala e Você tem aqui a palavra, ali você tem o significado dicionarizado da palavra e uma emoção associada à palavra. O objeto ao qual se refere, quer dizer, o referente, como se diz em linguística, não existe. A coisa não existe, só existe a palavra e a emoção dicionarizada. Tem pessoas que tudo que elas falam é assim. Quando você vai tentar ver, mas de que coisa, fato, eles estão falando, não tem. Essa semana mesmo examinei lá o discurso do general. Eles falam, forças armadas existem para garantir a estabilidade. Eu digo, bom, a estabilidade é uma qualidade, não é uma substância. A estabilidade de alguma coisa. De qual coisa você está garantindo? A estabilidade da ordem. Eu digo, bom, mas espera aí, em março e setembro nós vimos duas ordens em confronto. Você tem a ordem natural e constitucional, que é a do povo, que é o poder instituinte, né? Contra o poder instituído. E você tem a outra ordem, que é o poder instituído, com apoio de 1% da população, mandando os 99%. Qual dessas duas ordens você vai manter a estabilidade? Ele acho que nunca tinha nem pensado nisso. Então, falou do adjetivo, acredita que está falando de um substantivo. Não deixa de ser uma forma, uma patologia. Né? Claro, a patologia da linguagem é terrível. E no Brasil virou endêmico, todo mundo fala assim e as pessoas se convencem. Né? Então você tem que aplicar ali o método do Karl Kraus, você examinar o discurso dos homens públicos, porque neles se revela o estado de coisas na sociedade. Quando você vai ver que todo mundo está aí no citacismo emocional, então é o seguinte, estão todos loucos, nada do que eles dizem se refere à realidade, tudo que eles dizem fazer, eles vão fazer outra coisa sem nem perceber, né? E no fim você chega no negócio do Lula, não sabemos qual é o tipo de socialismo que queremos, ou a Dilma, não sabemos qual é a meta, mas vamos duplicá-la. Então são casos extremos de patologia, linguística, mas que expressam, no fundo, a Dilma e o Lula não falam diferente do resto da sociedade. Se fosse só eles, tudo bem, mas todo mundo está falando assim. Tanto que a aceitação desse tipo de discurso como algo lógico ou seja, é isso daí. É isso, é isso. Quando eu vejo a Dilma, o Lula falando assim, não me impressiona, mas quando eu vejo o general Vilas Boas, que é um homem inteligente e honesto, falando assim, fala, pô, ele aprendeu com eles. Então ele quer fazer uma coisa boa, mas ele não pode fazer, por quê? Porque a linguagem dele está viciada. Tá, aí nós entramos numa outra questão que também é muito importante, que é a questão do Brasil dentro de nós, né? Como lidar na vida intelectual com o Brasil, né? Você fala que o curso foi feito especialmente para os alunos brasileiros, né? Não é um curso universal, é para aqueles, né? Então, o processo, como é esse processo de se libertar do Brasil, né? Bom, você tem que se libertar do Brasil para você ajudá-lo, evidentemente, não é isso? Quer dizer, enquanto você está sentindo o problema está alcançando você, então você está apanhando, você está no passivo e você não pode fazer nada. Então, primeiro você tem que anestesiar, se livrar do problema e dizer, o problema não é mais meu, é daquelas pessoas, então eu vou ajudar. Você deixou de ser um paciente e você vai ser o médico. Enquanto você está sofrendo o problema, você não vai ajudar ninguém. Então, você tem que tomar distância mentalmente e, se necessário, fisicamente. Você vê que mesmo eu tomei distância intelectual durante 40 anos. Chegou uma hora e falei, agora isso não basta mais. Eu preciso ter uma certa distância para eu ficar sossegado e poder examinar o problema seriamente. Senão você é que nem o médico que vai lá tratar de tuberculose, pega a tuberculose também. Daí não adianta. Então você tem que... E foi quando efetivamente você... Foi que eu comecei a agir. Antes eu não agia, eu só falava, meditava, então, mas... Uma ação efetiva eu comecei aqui. Para isso precisou tomar distância. Não foi um problema de risco de vida, queriam me matar. Não, queriam me matar quiseram durante 20 anos, então não estava nem aí. Mas, eu tenho um dia que eu cheguei lá na faculdade da cidade para dar aula, essa faculdade estava cercada pela polícia. Eu falei, o que foi? Não, os caras tramaram um atentado contra você, publicaram aí e tal. Ah, é? Eu nem sabia. Não foi nada disso. Não foi. Foi um exílio profilático, por assim dizer. Eu estava que nem um Armédio, meu amigo. Né? Morou 20 anos na China. E o telefone para mim falou: tu sai daqui, senão eu vou matar um chinês. Eu disse: qual chinês? Qualquer um. Eu estava assim: eu ia matar um brasileiro. Qual brasileiro? Qualquer um. Parece o caminho, né? O sol, eu vou matar qualquer um. Sim. Não sei se respondi a sua pergunta. Agora, ainda, o que fazer assim, quem não pode, porque eu acho que é o caso de muitos brasileiros paralisados, pelo fato de que eles têm que se afastar fisicamente também para poder seguir alguma ajuda. Mas há uma impossibilidade, assim, né? Se for preciso se afastar fisicamente, não hesite em fazê-lo, apesar de toda a dificuldade. Quando eu disse para o pessoal que veio para os Estados Unidos, todo mundo achou que eu estava louco. Ah, você aí com família, etc, etc. Então, nós estamos aqui, está tudo funcionando bem, graças a Deus. Antes disso, eu tinha feito outras tentativas. Quer dizer, eu ia para a França. O Alain Perfit, que tinha sido ministro da Justiça do De Gaulle, tinha me prometido emprego no Le Figaro. Né? E daí, ah, vou para a França falar com o Perfit. Naquela semana o Perfit morreu. Sacanagem. Mas deve ter uns 80 milhões de caras querendo sair. Como é que faz? Bom, eu também levei muito tempo para sair, né? E já comecei a pensar nisso, eu já tinha 50 anos de idade, então a pressa não é tanto assim. Mas você tem, vamos dizer, é que tentar um isolamento mental em primeiro lugar. Isolamento não quer dizer você não ter contato. Quer dizer, você aprender a ver este sofrimento não como seu. Diz, olha, eu estou sofrendo, mas tem gente em volta, está sofrendo muito mais. E eu não quero ser um doente, eu quero ser um médico, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ter amor aos meus irmãos e ajudá-los. Levantar. Com isso aí você já venceu a briga. Só de você só não. Só com a disposição. Só com a disposição de ajudar em vez de sofrer. Não é isso? Então, sei lá, por exemplo, você está lá, seu primo doente, seu tio doente, e você chorando. Porque você para de chorar, vai ajudar o cara, rapaz. Não é assim? Né? E... É chamada solidariedade do câncer, né? Tem muito disso, né? Assim, o cara fala, estou mal, estou péssimo, sei lá. Aí você vai lá e reafirma. Né? Reafirma, assim, porque eu também tô... Não, tá tudo ruim. Eu tinha uma conhecida, né? Que ela chegava assim. Era uma época que todo mundo fazia psicoterapia, era moda ter louco, né? Neurótico. Não sei, 10 mil psicoterapias. E ela chegava para a gente e perguntava assim: você está bem? Eu falava: pô, agora também já não sei mais. Perfeito, exatamente. A expressão é essa mesmo. Assim, né? E esperando que você diga que está mal. Né? Estou mal, é que nem lá em Iguape, que era o meu pai, pessoal. Como vai? Ih, tenho sofrido. Olavo, tem um... O que acontece hoje, assim, é que eu percebo de acompanhá-lo nas suas inúmeras lides de ensino, intelectuais, é que você tem uma capacidade de entender isoladamente, ou seja, assim, a gente olha e fala assim, esse é o único cara que está entendendo ultimamente tudo. Esse é o cara que está entendendo. Eu treinei para isso a minha vida inteira. Então, aí lá, você falou lá atrás, quando você era menino e de repente você percebeu que você estava entendendo o que ninguém mais estava entendendo. Quando você chegou nesse momento, você vai assim, com o problema de não ser brilhoso, né? Quando, aquela coisa toda. Quando você se deu conta de que você estava entendendo algo que ninguém estava entendendo, como você julgou esse entendimento? Bom, a primeira coisa é despertar o amor ao próximo, o desejo intenso de socorrer, mas, de ajudar. Diego, você não desconfiou em nenhum momento daquele entendimento único? Não, quando eu entendi tendo... alguma coisa, eu entendi imediatamente que isso não era entender tudo mais. Eu falei, entendi uma coisa, posso depois entender outra. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava no ginásio, o ginásio tinha uma decadência desgraçada, tinha lá um teatro caindo aos pedaços, cheio de teia de aranha, e apareceu um rapaz querendo montar um grupo de teatro, era um sujeito muito talentoso. E ele chegou para mim todo desarvorado, falou, pô, eu quero fazer um grupo de teatro, ninguém ajuda, tá ruim, falei, deixa comigo. Daí fui lá pedir licença da diretoria, percorri todas as salas, dando um esporro geral em todo mundo, falando, o teatro está caindo aos pedaços, vocês não fazem nada, bom de vagabundo. No fim do dia tinha 80 voluntários. Então assim, eu tinha percebido qual era a crise social ali naquele meio, a fusão de dois grupos completamente heterogêneos, né? a desorientação que o professor estava, eu percebi tudo isso. Mas não quer dizer que eu tivesse entendido o mundo, eu só tinha entendido aquilo. Uhum. Né? Falei, bom, se eu entendi isso, então algo eu posso fazer para ajudar a pessoa. Agora, se você não entende, então a sua ajuda é totalmente despropositada, é palpite. Né? Então, primeiro você precisa ter a visão clara da coisa. Mas nesse momento que você percebe, assim, você entende algo que ninguém mais está entendendo. Você entendeu. Você não desconfiou de que você... Puxa, mas como é que eu posso estar entendendo e o mundo inteiro não está entendendo? Você... No começo você fica aterrorizado. Esta é que é a verdade. Mas esta experiência eu fui ter muito mais tarde. Eu acho que eu já tinha quase 40 anos. Quando eu comecei a perceber certas coisas que literalmente ninguém estava percebendo. Eu falei, não, eu percebi, eu tenho certeza, tenho a prova, tenho o documento, entendi tudo. Não é uma loucura, não é uma teoria da conspiração, não é nada. E ninguém acreditava. O negócio do Foro de São Paulo, por exemplo, que não foi a primeira experiência desse tipo. Né? Foi mais recente, né? Mas foi uma delas. Eu falei, bom, eu estou vendo a coisa, estou vendo claro. Se o mundo inteiro disser que não é, vai continuar sendo do mesmo jeito. Não adianta nada. Eles teimarem. Se você diz que 2 mais 2 é 4, todo mundo diz que é 5, eu falo, bom, pode o universo inteiro dizer, mas não vai, isso não vai mudar nada. Então, é do seu interesse você perceber que são 4. Não é do meu, porque eu já percebi. Né? Então, vou continuar explicando e avisando, até que você acorde. Mas, no começo, você fica com medo. Quando você é muito jovem, você fica com medo. Depois, você não liga mais. Eu descobri uma coisa extraordinária, que saber é saber algo que os outros não sabem. Não é isso? É claro. Então é o destino. Você, alguém tem que saber primeiro. Sabe, todo mundo descobriu ao mesmo tempo, isso não acontece. Eu dou exemplo. Você dá uma aula. É possível um aluno entender sem que o resto da classe entenda? Claro que é possível. Não é isso? Agora, vamos dizer, o contrário, quer dizer, você dar uma aula que todo mundo entende sem que ninguém individualmente entenda. É possível? A classe entendeu, mas nenhum dos alunos entendeu nada. Isso não é possível. Então, os cérebros funcionam independentemente. Um entende, o outro não entende. E isso é da natureza das coisas. Todas as descobertas que foram feitas no meio de pessoas que não a fizeram. Não é isso? O cara descobre lá o teorema de Pitágoras. Né? Bom, ele descobriu, ninguém mais sabia daquilo. É normal isso aí. Numa tribo de macacos acontece isso. Eu li no Conrad Lorenz. O macaco, por exemplo, descobre um lugar onde tem mais banana. Então ele vai lá e come as bananas. Né? Quando ele conta para os outros não acreditam, eles se recusam a ir lá. Depois vai um, vai dois, vai três, fala, eita, cheio de banana lá. Atento, macaco, é assim, como é que entre nós não vai ser? Né? Então não tem problema ficar sozinho. Ficar sozinho é o nosso destino, você nasceu sozinho, vai morrer sozinho. O negócio é acostumar com isso. Quer dizer, esta ilusão de você estar ligado às outras pessoas, né, para sempre. Até num casamento, você está ligado àquela pessoa enquanto você quiser, enquanto você fizer uma forcinha para isso. Se você quiser esquecer, você esquece em 10 minutos. Olha, eu quando era jovem, eu fiz uma grande sacanagem. Eu prometi casar com uma mocinha. Era uma neguinha linda, a neguinha mais linda do universo. Mas eu prometi e depois esqueci. Fui embora, casei com outra. Tempos depois eu voltei no lugar de morar, está cheio de carta da mesa. Eu li aqui, eu falo, mas eu sou filho da puta. Como é que faz um treco desse? Eu fiz sem nenhuma intenção, eu fiz por inconsciência da continuidade biográfica. Isso então me chamou a atenção para esse negócio. Falo, pô, as coisas que você fez sem saber, por assim, por leviandade, por irresponsabilidade. Sem saber que o teu ato deflagrava. Eu sei que está desencadeando consequências, mas você nem percebe, você passa em cima dos outros que não tratou. Então, é preciso sempre rever. Né? O Dr. Miller dizia, crescer e não reexaminar o seu trajeto é candidatar-se a uma neurose. E ele cumpriu. Crescer e não reexaminar. Dr. Miller, grande psicólogo clínico que eu conheci em São Paulo, era um gênio da psicologia clínica. Ele curava qualquer coisa. Né? E mandava a cara lá, você está andando de 4, 3 meses depois, ele estava bom. E o Dr. Miller dizia isso, você crescer e você não rever o seu trajeto é candidatar-se a uma neurose. Daí quando o Dr. Miller quer uma neurose. Neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Olha que coisa absolutamente genial, porque é exatamente isso. Você não lembra dela, mas você ainda está agindo de acordo com ela. Então, isso aí são cortes na sua consciência biográfica, que transformam a sua vida numa palhaçada e numa impotência. você acaba não podendo agir. Mesmo que você tenha poder nominal. Então, você pegar a Dilma não tem poder nominal. Só que ela não tem continuidade de consciência, ela não tem domínio dela mesma. Como é que vai ter domínio de alguma coisa? Ela pode gritar, esbravejar, tal, mas não vai mandar nada. Hitler, na última semana de vida, ele estava esbravejando. Pô, não mando nada nessa porcaria. Pô, como não manda? Só você manda. Só que ele não está percebendo a continuidade. E essa responsabilidade, quer dizer, ou seja, você tem que estar atento o tempo inteiro a essa, né? Atento, mas sabendo também ser desatento. Uhum. Sabendo, vamos dizer, apagar a sua consciência e, como disse, é como você se deitar no colo de Deus. Isso, o filósofo Alain, Émile Chartier, ele tinha essa frase maravilhosa. Ninguém conseguiria dormir se não acreditasse que todos os problemas podem ficar para o dia seguinte. Então, assim, agora eu vou esquecer tudo, né? Eu vou deixar a administração do universo por conta de Deus. Eu não apito nada. Se o universo for esperar as minhas decisões, ele está lascado. Então, eu vou dormir. Uma maior inocência. E Deus vai cuidar de tudo. Eu não preciso pensar em nada. Então, você sai da esfera da consciência e você entra na da existência. Entendeu? E depois, quando você volta para a consciência, você se lembra dessa parte existente, né? Que não tem consciência, mas existe, está ali, né? E que ela também espera para ser conhecida aos poucos, né? Tudo tem que ser aos poucos, né? Sem exagerar, sem fazer teatro, né? Tem que ter esta profunda ideia. Aí entra outro tema fundamental, o tema da sinceridade, da confissão, né? Então, a gente facilmente pode se enganar, inventar uma historinha para adornar a nossa vida. Eu digo, bom, mas quando você comparece diante de Deus, Ele te conhece melhor que você mesmo. Então, não é você que vai contar a sua história para Ele, Ele vai contar para você as partes que você não sabe e que, aliás, nem queria saber. Está lá o Espírito Santo que revela para você o seu pecado. Eu não queria saber o pecado, mas o Espírito Santo me mostra. Então, com isso aí, você vai completando e a sua vida vai adquirindo uma certa densidade. Outro dia eu até escrevi um negócio sobre isso. A consciência da nossa miséria e pequenez perante Deus é um elemento central da estrutura da própria consciência, porque reflete as proporções reais. Quer dizer, é um grão de areia perante o infinito. É a total impotência perante a onipotência. Então, essa é a proporção real. Se eu não capto esta proporção, eu não capto as outras também. Então, você diariamente comparecer diante de Deus, né, na sua total miséria, né? Mesmo que você não tenha cometido nenhum pecado em especial aquele dia, você está na miséria, porque essa é a sua condição. Né? Então, você ter essa consciência dessa miséria é você ter o senso das proporções. E isso aí, então, restaura a sua consciência biográfica. Você se lembra das coisas que você nem queria lembrar. Né? Agora, você passa pelo vale expor, né? Sim. Mas se você está sendo guiado por Deus, então você não precisa fazer drama. Você não precisa chegar e dizer, eu sou o maior pecador do universo. Não, eu sou apenas um mais. Eu não presto. Isso aí é coisa diabólica. Porque a consciência da sua miséria, quando você a perde, empurra ela para o inconsciente, então você tem o fenômeno do Igor Caruso, que é a repressão da consciência moral. Que você reprimiu não é o seu impulso sexual, não é o seu impulso, é a sua consciência moral. Você não quer que ela fale. Então, ela ressurge sob forma diabólica, sob a forma de acusações injustas que você faz a você mesmo, sob a forma de acusação aos outros, sob a forma de ódio a Deus e assim por diante. Então, está tudo deformado aí. Tem que restaurar a consciência da miséria para ter a consciência das proporções. Você cria a culpa, você projeta a culpa, você faz... Sim, hoje em dia eu posso dizer assim, não adianta você me acusar do que eu não fiz, porque eu sei o que eu fiz. Uhum. Né? Eu posso até ter feito coisa pior que você está me acusando. Mas o pecado emprestado não vai colar mais não. Mas ele levou muito tempo para eu chegar nisso. É. Eu adotei a divisa do Dom Quixote. E eu sei quem sou. Nós falamos da questão do Brasil, né? da inteligência, da consciência e tal. Tem uma coisa que eu acho muito importante, você fala muito, mas nunca vi falar em junto, assim, que é a questão da cultura e da religião. Né? Porque, como até Gasset disse, a religião responde ao mistério com mais mistério. Né? Então, a questão da moral, para você trazer, digamos, os 10 mandamentos para a vida real, é preciso ter todo aquele repertório imaginativo, né, para a consciência moral, que você explica. Então, como é que a gente lida ao mesmo tempo com essa questão da cultura e da religião, que são coisas complementares, né, mas que andam muito separadas no mundo moderno. Né? Uhum. Bom, isso aí eu vou te dizer uma coisa que eu adoto como minha solução pessoal. Não estou passando essa receita para ninguém. Né? Não sou ninguém para ensinar religião para os outros. Né? Mas uma coisa que eu entendi é o seguinte, é que existem doutrinas religiosas, coisas que os homens desenvolveram, etc, etc. Mas tudo isso parte de uma sequência de fatos que aconteceram 2000 e tantos anos atrás. Mas é a vida, paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. Então, o cristianismo aparece no mundo não como uma doutrina, aparece como um fato. Mas, por exemplo, o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinou, isso é uma coisa que aconteceu para ele. Então, todos os atos dele, os milagres que fez, as curas, etc, etc. E no meio de tudo isso, um pouco de doutrina que ele ensinou e que os teólogos, ao longo do tempo, foram, vamos dizer, explicando, desenvolvendo, analisando, etc, etc. Mas, se nós tomamos o cristianismo como uma doutrina, então vai acontecer. A doutrina é uma sequência de afirmações, né? Um sistema de afirmações, logicamente encadeado, né? Então você vai tentar vestir aquilo em você mesmo como se fosse uma carapaça. Né? Então você está tentando transformar a doutrina, a teoria, numa pessoa real. Falou, isso nunca funciona. Né? Você precisa de um mediador real, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Então, se você absorve muita doutrina religiosa, você está cheio de mandamentos morais na cabeça, o que você vai fazer é isso. Então, eu digo, o importante não é de você seguir os mandamentos, não é exatamente isso. Isso é uma noção elíptica. Né? O importante é você pedir diariamente que Jesus Cristo te ajude a cumprir os mandamentos. Isto é mais importante do que você cumprir. Porque ele mesmo avisou, sem mim nada podeis fazer. E, né, então, estou eu lá, né, comendo a mulher do vizinho faz 20 anos, né? E eu tenho que parar com isso, tenho que parar com isso, tenho que parar com isso. E você forçando, não adianta. Você tem que implorar que Jesus faça isso por você. E entendendo Jesus como uma presença real. Então o pessoal fala assim, a minha experiência de Deus, eu nunca tive nenhuma experiência de Deus. O que eu tive foram provas concretas da sua presença e ação. Na minha própria vida, isso eu tive. Né? Então, o importante é você saber que a fé não é acreditar numa doutrina, é confiar numa pessoa. Uma pessoa que criou o mundo com a sua palavra, tá certo? E que está aí para levar você para o céu. É isso tudo que ele quer. E ele sabe como fazer, você não sabe. Então, o mais importante é você se apegar a ele e estar constantemente pedindo, e pedindo, e pedindo. Isso é tudo que nós podemos fazer. O que você acha que Deus espera que você faça? Não é isso? Deus não precisa de você para absolutamente nada, mas quando ele te dá um serviço para fazer, é muita honra para você. Não é isso? É o sonho que eu tive, né? Que eu sonhei que eu morri e eu virei um anjinho bebê no céu. É daí Jesus Cristo, para não me deixar sem serviço, me deu uma cestinha cheia de pães infinitos, pãezinhos infinitos, os pãezinhos não acabavam. Você vai lá na terra e joga isso, mas você não desce lá não, você fica pairando ali uns 100 metros acima e joga lá embaixo, senão os caras vão acabar com você. Daí eu ia jogar os pãozinhos e o pessoal começava a brigar por causa dos pãozinhos. Já estava correndo sangue. E eu gritava para eles, não, peraí, tem pãozinho, mas eles não me ouviam. Né? Daí eu falei, não vai dar certo, vou voltar lá para o céu, que sou um fracasso mesmo. Então isso aí na melhor das hipóteses, entendeu? Se te dá uma missão, você vai falhar na missão. Então, a única coisa importante é aprender a conviver, vamos dizer, com esse elemento de ajuda, de assistência que a gente tem. E que é uma coisa, é uma presença concreta. Você não precisa ver com seus olhos, você vê pelos seus efeitos. Mas alguns são brindados, me ver, ter uma visão, talvez. Isso nunca me aconteceu. Mas não precisa também. Então, é assim que eu entendo a religião. Agora, em geral, o pessoal que começa a vestir a camiseta dos mandamentos, da doutrina moral, tá, imediatamente o que ele começa a fazer é acusar os outros. Você é um pecador, você fez isso, você é aquilo, blá, blá, blá. Então dá um efeito péssimo. Você vira, aí tem um fenômeno que já me chamou muito a atenção. Se você é um sujeito rigoroso com você mesmo, você se disciplina, você se contém, você tem aquele autocontrole. Tá certo? Os outros que não têm esse autocontrole ficam com medo de você, porque você adquire uma aparência de severidade, você se torna uma figura de autoridade, a pessoa fica com medo e começa a detestar por causa disso. Por sua vez, o cara que se disciplinou e tem o controle, então, ele vê que os outros não têm, que os outros estão vendo uma gandaia, tá certo? E ele às vezes fica revoltado com isso. E ele passa também a odiar esses caras. Então deu tudo errado. Então o negócio não é vestir a camiseta dos mandamentos, é implorar a Jesus que te ajude, só isso. É mais simples, né? Você não diria que o que a gente pede, no fundo, é que Jesus nos mostre que somos inocentes, mostre nossa inocência, ou seja, não, porque nos nós explica... nunca seremos inocentes, essa aqui é a verdade, sim. Nós nunca seremos. Eu sempre digo, a minha expectativa é que quando morrer, Jesus invente algum pretexto convincente para me botar lá dentro. Esse é o máximo que eu posso esperar. Falo, olha, você entra aí, ninguém está vendo. Esse é o máximo que eu espero. Porque a culpa, de fato, nós temos a culpa. O negócio do pecado original é verdade. O pecado original significa uma deficiência estrutural do ser humano, né, que dá justamente esta miséria. Nós sempre estamos abaixo daquilo que Deus planejou para nós. Ele quer nos ver, tá certo? No céu. Ele quer nos ver como pessoas perfeitas, brilhantes, né? É isso que ele quer, mas nós não somos isso. Não, nós somos feitos de culpa. Eu acho que a gente é um bloco de culpa, não seria isso. Bom, mas dificuldade, mas... Não é, o problema não é se livrar da culpa. O problema é só você distinguir as culpas verdadeiras das falsas. É só isso. E para isso você tem que saber o que você fez. Você tem que conhecer o seu pecado. Né? Para quê? Para que uma acusação falsa não grude. Depois um nego chega para mim e fala, ah, você é um arrogante. Eu sei que eu não sou. Hã? Tem outros defeitos. Mas você não sabe. Eu sei. Hã? Então, se o sujeito te acusar de uma coisa que você não é, você não vai ficar nem ofendido e nem inseguro. Porque a pessoa fica muito insegura. Quando é acusada de qualquer coisa, a pessoa treme nos alicerces. Porque ela não sabe quem ela é. Tá certo? Tem esse negócio da consistência biográfica, que você contar a sua vida com honestidade perante Deus, as coisas que eu conto de mim, porque eu converso de mim mesmo perante Deus, se eu for contar para você aqui, dá 100 mil partes. Né? O que eu falo para os outros é uma migalha do que dá para falar ali. Até quando você vai fazer a confissão sacramental, confissão sacramental é uma confissão compactada de tudo aquilo que você conversou com Deus, você fala o nome do pecado, padre, eu fiz tal coisa, tudo acabou. Naquela tal coisa tem um mundo ali, mas não vai dar para. Você não pode ficar no confessionário o ano inteiro. Então a confissão sacramental é só para sacramentar mesmo. A verdadeira confissão já foi feita. A confissão sacramental existe apenas para te dar a certeza do perdão. Porque a confissão interior, foi você mesmo que fez, você. Quando acabou aquilo, você não sabe se você foi perdoado ou não. Você espera que sim. Mas se tem a confissão sacramental, não. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Promessa formal dele. O padre te absolveu, você está absolvido no céu. Acabou. Então, mas é para sacramentar, né? Ela não é para fazer a confissão. A confissão você... A confissão você já fez. O exame de consciência é a verdadeira confissão. Né? E é uma prática absolutamente fundamental. Tinha o tratado do Adolfo Tanguei, Teologia Cética e Mística, que ele tinha a técnica do exame de consciência, que eram 100 perguntas para você fazer para você mesmo. Daquelas 100 perguntas, eu não conheço pessoa que saiba responder duas. Mas se você treina um pouco, você acaba aprendendo. Mas a ajuda que você pede não é ajuda para o perdão? Para o perdão. Para o perdão, é isso? Sim, para o perdão. Ou seja, agora, o perdão não modifica a sua história. E também, assim, isso é doutrina da Igreja, o perdão não te exime das penas temporais correspondentes. Quer dizer, não é você matou o neguinho na esquina, chega lá, padre, confessei, matei o sujeito, estou livre. Não, tá perdoado, porque tu não vai para o inferno, mas vai para cadê? Eu queria insistir um pouco naquela pergunta. Eu vejo assim, a gente tem um instrumental que é a religião, né? Para entender a realidade, para guiar nossas ações. E tem outro instrumental que é a cultura, né? Então, como é que você consegue o equilíbrio, digamos, entre esses dois polos na nossa vida, né? Claro que a cultura, ela também vem da religião, de certa forma, né? René Guénon é que dizia isso, né? E tudo lá no fundo, Pavel Florence dizia também, coisas semelhantes. Então, como é que a gente equilibra esses dois polos, né? Pierre, a religião consiste de duas coisas. Uma sequência de fatos que aconteceram e que continuam acontecendo, milagres que continuam acontecendo. E, em segundo lugar, um corpo de doutrina, que é absolutamente inabarcável. Se você pode... Já viu a coleção da Patrística Grega e Latina? São 2.000 volumes dessa grossura. Você tem que ler tudo isso para ir para o céu, estou lascado. Então, sem contar as atas dos concílios e milhões de livros que aparecem. A religião te chega sob essa dupla forma, mas ela não te dá os meios de você compreendê-la. Esses meios têm que ser adquiridos na cultura, evidentemente. Em primeiro lugar, você tem que aprender a ler. Não é isso? Aprender a ler não é só esse domínio elementar da linguagem. Você tem que ter o senso literário, das nuances, do peso das palavras. Isso aí só com a cultura você vai adquirir. Senão, você vai começar a repetir frases da Bíblia que nem um papagaio e não vai entender coisa nenhuma. E daí você vai se transformar num tormento para a vida alheia. Até o negro fica cobrando os pecados dos outros por todo tempo de dedinho e riste. Então, o mundo está cheio de gente assim. Em geral é quem assume os postos de comando e de poder, né? Ele está lá para fazer você se sentir culpado. Quer dizer, ele está fazendo o serviço do diabo. O diabo é que é o grande acusador. Não é isso? Então, inclusive esse negócio de você fazer acusações públicas às pessoas. Ficou horrorizado com isso. A pessoa acusa o outro de um pecado sexual. O sujeito é um adúltero, ele é homossexual, não sei o quê. Cala a boca, burro. A doutrina da igreja proíbe você de fazer isso. Você não pode fazer isso nunca na sua vida. Diga, e se você souber que o cara é pedófilo? Eu digo, você fica quieto e vai na polícia e abre um inquérito. Discretamente, não sai gritando pro mundo, ele é pedófilo. Primeiro, você não tem a prova. Né? Segundo, você não vai ajudar ninguém com isso aí. Né? Então, você discretamente vai na polícia e abre um inquérito, porque eu desconfio que é o que você tem que fazer. Mesmo se for uma conduta criminal. Não, mas esse negócio de ficar... Ou seja, eu resumo as minhas acusações à esfera profissional minha, que é da vida intelectual. Então, aí, eu posso corrigir as pessoas. Mas... sobre a conduta pessoal dela, eu não tenho acesso a isso. Quanto tempo você precisaria conhecer uma vida, com que seriedade, com que profundidade, para você poder acusar o cara de um pecado? E eu acho que eu não conheço ninguém o suficiente para poder fazer isso. E além disso, para quê? Quer dizer, você está acusando o cara perante quem? Perante uma assembleia de santos? Perante um bando de canalha que nem ele? Então, isto aí é maledicência pura. E a maledicência, vamos dizer, no Brasil é vício endêmico. Todo mundo tem isso. Então, sobretudo depois que virou moda o conservadorismo, ele virou conservador, ele acha que ele se beatificou. E que já pode sair aí com o palmatório na mão. Agora, você criticar os caras na sua esfera de ação profissional, não, isso é um dever. Você tem que manter a profissão limpa. Não é só exercê-la corretamente, mas... exigir que os outros também o façam. Mas essa noção no Brasil, ela já se perdeu há tanto tempo. Eu vejo o que os caras fazem comigo, meu Deus. Esse negócio de você ler um post no Facebook e sair reclamando. Fala, peraí, mas veja o que está por trás disso. Veja se o negro não forneceu as razões disso em outro lugar. Que é uma providência mínima. Você quer criticar um autor, o que você faz? Você lê a obra completa dele, faz uma espécie de fichamento para você ver se você pega as conexões ali, aí daí você entendeu o pensamento dele, daí você fala. Não é assim, o cara falou uma coisa no rádio, epa, peraí, você sabe quantos livros eu li da Marilena Chaui para poder abrir a boca? Eu li uns 10, daí abri a boca. O livro dela sobre o Spinoza só eu li, nem a mãe dela leu. Eu li inteirinho o livro, li antes de sair, inclusive, porque o Zé Mário me deu o livro em provas. Né? O Renato Janino Ribeiro, li pelo menos o livro dele, A Última Razão dos Reis, conheço bem o livro, sei o que ele pode fazer, o que ele não pode, e assim por diante. Eu só não li, né, o Fábio Oster. Porque ele disse que eu sou um aspirante a analista político. Falei, bom, então vamos ver as análises políticas dele. Daí botei lá na estante virtual, né, obras de Fábio Oster. Daí apareceu assim, a bibliografia completa dele é a seguinte: sua pesquisa não deu nenhum resultado. Então não posso conhecer o pensamento político dele. Por falar nisso, você falou no conservadorismo, você é apontado assim como a maior, liderança conservadora do país. Deus você me livre. Deus me livre. E assim, Deus você assim, satanizado pela esquerda como o maior, o grande líder da direita. Porque eles, realmente, para eles, só o que existe é o ativismo político. E tudo é feito em função do ativismo político. Ou seja, o critério da verdade é aquele que favorece o partido. Se é mentira, até por exemplo, passa a ser verdade porque ajuda o partido. E eles passam a vida sendo treinados. Então, quando eles olham, eles acham que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Né? Eles dizem, não, o Olavo é líder da direita. Ele fala, Deus me livre. O que eu fiz foi o seguinte, não existia direita no Brasil. Não tinha nada. Você vê quando saiu aquele dicionário crítico do pensamento da direita, você leu os artigos que eu escrevi sobre isso? Não. Juntaram 140 professores universitários e fizeram um dicionário crítico do pensamento da direita. Quando você ia ver, não tinha autor direitista nenhum. Você não tinha o Roger Scruton, você não tinha o Roger Kimball, você não tinha nada. Tinha meia dúzia de nazistas. Eu digo, meu Deus do céu, isso aqui é uma fraude, isso é um desperdício de dinheiro público, porque tinha 10 mil patrocinadores, oficiais e privados. Então eu falo, bom, é tudo o que você queria saber sobre o pensamento da direita e vai continuar não sabendo. Né? E daí eu comecei a escrever artigos, chamando a atenção para um, para outro, para outro. Hoje eles já estão, começam a aparecer na Livraria do Brasil. Isso cria, evidentemente, uma corrente política. Tá certo? Porém, imagina que fosse a situação contrária. Que o Brasil foi dominado assim, por um bando de calvinista, daqueles ferrado, brabo mesmo, tá entendendo? E não deixa publicar nada que é esquerdista. Né? Eu ia fazer a mesma coisa. Quer dizer, vocês não leram tal coisa, tal outra. Você tem que ler por quê? Porque as ideias que são oferecidas sem o seu contraponto, elas perdem sentido. A cabeça humana, ela não é que nem a cabeça divina. Deus só pensa a verdade direto. Nós não. Nós temos que pensar por contraste. Uma coisa só adquire sentido em função do seu oposto. É o que o Julio Marés que ensinava. A fórmula da tese filosófica não é assim, A igual a B. É. A não é B e sim C. Ou seja, você tem que ter um antagonista. Né? Benedetto Croce dizia, para compreender um filósofo, é preciso saber contra quem ele se levantou polemicamente. Só aí adquire sentido. Então, você precisa saber com quem o neguinho está discutindo, quem ele está contestando, porque daí, por contraste, é como num desenho, meu Deus do céu. Você está desenhando aqui uma figura qualquer. O que que faz a figura aparecer? Não é o contraste da linha com o papel? Então, tudo é feito assim, tudo na mente humana é assim. Então você precisa ter a confrontação, não por uma exigência democrática de ouvir o outro lado, não é isso. É por uma exigência da estrutura do seu cérebro. Né? Então tem que completar. Então o que aconteceu? 40 anos de hegemonia esquerdista, você entrava na faculdade só ouvia discurso esquerdista, você ia na livraria só tinha livro esquerdista, né? Você abria o jornal só tinha esquerdista dando palpite. Isso foi perdendo de tal modo o sentido que o país inteiro ficou contra a esquerda sem eles perceberem. Não fui eu que fiz isso. Eu simplesmente expus um estado de coisa que já estava aí. Falei, vocês estão pensando que todo mundo está adorando vocês? Não, o pessoal odeia vocês. E daqui a pouco eles vão mostrar. E odiaram mesmo. Então, eu não escrevi nada com o objetivo de criar um movimento político. Nunca tive dentro de um partido, não estou em nenhum desses movimentos que criaram protestos, eu estou no máximo tentando ajudar um pouco. Tá certo? Agora, se os caras querem me ver como um ideólogo, é sinal que eles não sabem o que é um ideólogo. O que é um ideólogo? Ideologia é um discurso de pretextos para você fortalecer uma determinada corrente política. A ideologia só existe em função da disputa do poder. Se não há disputa do poder, não há ideologia. Isso é absolutamente impossível. o negro escrever um tratado ideológico sem ele estar defendendo uma determinada corrente política para colocá-la no poder, isso é impossível. Assim como é impossível você jogar um partido de futebol sem bola. Né? Então, quer dizer, como eu não tenho nenhuma corrente política, não estou em partido nenhum, não estou defendendo movimento nenhum, não tenho nenhum projeto dos áreas chegar ao poder, falo, chamar minha obra de ideológica é só xingamento. Não significa nada, é uma bolha de sabão verbal. Mas, quando você pega, por exemplo, sei lá, o Renato Janinho Ribeiro, é só ideologia, Mariano Saúl, é só ideologia. Por quê? Eles estão vinculados a uma corrente política e eles querem mantê-la, elevá-la ao poder e mantê-la lá. Então, quem que eu quero botar no poder? Então, qualquer um que não seja eu. Né? Tem que tirar esses caras daí, a gente já sabe. Chamar o que eles fazem é filosofia ou não? Chamar de filosofia o que eles fazem? É zero de filosofia, absolutamente zero. No Brasil você só tem duas coisas, ou você tem, quer dizer, esta propaganda ideológica, ou você tem trabalhos técnicos, né, desenvolvidos em áreas que não são nem esquerdista, nem direitista, que é ligado, por exemplo, ao pessoal de lógica. Né, então eles estão desenvolvendo instrumentos, mas não os estão aplicando. Então nessa área, na área de lógica, o Brasil tem grandes cabeças. Né. Eu sei que meu irmão, sempre tenho ligado no meio dele, meu irmão é um estudioso disso, ele sempre me mantém informado disso. Você vê que tem pessoas altamente competentes, mas eles não estão fazendo filosofia. Eles estão apenas aprimorando instrumentos. É como o negro que está, sei lá, criando um programa de computador. Para que vai ser usado o programa de computador? É outra coisa. Mas, então existe uma confusão em relação ao que é filosofia e o que são os seus instrumentos. Então, se você ensina para os caras lógica e história da filosofia, você não está ensinando filosofia. E se falamos em pensamento conservador, do que é que nós estamos falando? O pensamento conservador, ele é uma tradição. Uhum. Né? Você tem lá Edmund Burke, você tem Benjamin Disraeli, você tem um monte de gente que expressou ideias conservadoras, enaltecendo aqueles elementos que na sociedade são os de maior permanência. Tá certo? E sem os quais também não poderia haver um pensamento revolucionário. O pensamento revolucionário se desenvolve sobre o fundo de alguma coisa que permanece. Se você me pedir assim, me mostre um autor que seja contra, que realize o plano que Karl Marx esboçou na adolescência, né? A crítica radical de tudo quanto existe. E Karl Marx disse isso, mas ele não realizou. Não dá para fazer isso. Você tem que ser. Você não pode levantar os dois pés ao mesmo tempo. Tem que botar um pé no chão para levantar o outro. Então, se você vai fazer a crítica de algo, é porque tem algo que você apoia, respeita, etc, etc. O próprio Karl Marx. Ele tinha o maior respeito pelas obras de Balzac, que era um tremendo reacionário. Então, a crítica de radical tudo quanto existe, menos Balzac. Então, alguma coisa vai ter que se salvar. Esse pessoal da escola de Frankfurt, que é um bando de ranheta, né, que foi inventar teoria crítica para esculhambar com tudo que existe, também. Eles esculhambavam com umas coisas e outras eles enalteciam. Isso é natural no ser humano. Mas, então, você pode fazer a ênfase na permanência ou na mudança, conforme o momento. Eu também faço a mesma coisa. É o que dizia o Rosenstock, né? Eugen Rosenstock, que foi um filósofo tão influente aqui nos Estados Unidos, e dizia, eu não sei como as pessoas podem ser conservadoras ou progressistas. Toda pessoa normal é conservadora e progressista. Então, você é a favor de conservar umas coisas e mudar outras, tudo. Conservar tudo, existe isso também. Não tem quem queira destruir tudo, né? E não tem quem queira conservar tudo, isso aí não existe. Então é uma questão de dosagem e de momento, sobretudo. E de hierarquia de prioridade, sem sombra de dúvida. Quando ele fala, por exemplo, hoje em dia eu digo claramente, tem que destruir o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, ele é um órgão destrutivo. Ele primeiro ele criou essa fusão de política, narcotráfico, sequestro, etc, etc. Só por isso já tinha que ser fechado, porque é uma organização criminosa, evidentemente. Segundo lugar, onde ele vai tomando o poder, ele rouba o dinheiro público assim, em doses inimagináveis. Para quê? Para ele crescer, ele se fortalecer. Então aquilo é como um câncer, evidentemente. Se ele está crescendo, você está diminuindo. Então isso tem que acabar, evidentemente. Né? Essa diferença entre o ideólogo e o filósofo está muito bem exposta no final do Jardim das Aflições, que aliás Bruno Tolentino nota muito bem ali no prefácio. Né? Teve até um comentário no Hangout que é muito interessante, que ele diz que o Jardim das Aflições é como um romance policial que você vai querendo descobrir quem é o assassino, e por fim o assassino é ele próprio, né? Então, aí está a grande diferença. Então significa que essa pessoa não lê nada, principalmente nem mesmo a obra principal, né? Então, mas isso é impressionante. Os meus que não leram nada do que eu escrevi, mas leu um post no Facebook, ou ouviu uma frase no programa de rádio, e já sai escrevendo contra e tal. Mas você nem sabe o que eu penso, meu Deus do céu. Mas isso no Brasil é normal, né? E há um pensamento conservador brasileiro? A gente pode falar nisso? Existe isso? Existe. É uma tradição? Aquele que se desenvolveu no Centro Dom Vital, com Jackson de Figueiredo, né? O João Camilo de Oliveira Torres, né? O próprio Gustavo Porção. Vocês são pensadores liberais, não chegam a ser ideólogos, mas são pensadores conservadores que estão nitidamente defendendo uma posição e um certo esquema de poder. Com toda sinceridade, com toda honestidade e sem falsificação ideológica, mas, de algum modo, estão reforçando o canal de uma ideologia. Agora, eu, por exemplo, você acha que eu estou reforçando o poder da Igreja Católica? De jeito nenhum. Eu sou um sujeito católico, fico contente quando a pessoa se converte ao catolicismo, claro. Mas eu não posso fortalecer a Igreja Católica, por quê? Porque a Igreja Católica é uma entidade ambígua hoje. Com toda a infiltração que teve, desde os anos 1920, que foram milhares de pessoas que depois viraram cardeais, estão lá no Sacro Colégio, eu não sei mais com o que eu estou lidando. É isso. Então, o poder da Igreja Católica não me interessa absolutamente. O que me interessa é a salvação das almas. Tem uma questão que eu sinto que nos últimos anos houve uma falta de oxigenação no pensamento brasileiro, né? Ou seja, é aquilo que você chama de uma suruba intelectual, né? Marxista, está lá, os leitores de Marx, as influências de Marx, né? É só aquilo, ou então os relativistas, né? que não ofendem aquilo e que acaba sendo encaixado ali como Nietzsche, que era completamente antimarxista, mas é encaixado ali porque leva a um pensamento um pouco, digamos, relativista, né? Que é uma interpretação dele, né? Então, como é que você vê a questão da, digamos, a dessacralização do pensamento, né? Que é essa redução à cultura, a simplesmente elementos da realidade atual, da cultura atual, sem levar em conta essa origem na religião, né? Ou seja, na religião tradicional, para ser mais específico. Ou seja, quando as pessoas começam a cada vez mais negar a religião ou não tratá-la mais como instrumental para entender a realidade, né? Como você fala lá em Jardim das Afeições, qual é o efeito que isso produz? Ou seja, a pessoa começa a apontar para baixo cada vez mais e não para o referencial, né? Absoluto. Que é uma coisa interessante, inclusive até você nota até no Renascimento, né? Quando as igrejas, na Idade Média, a catedral apontava para o céu, né? Com a flecha, com as torres, apontava diretamente para o céu. No Renascimento começa a ter aquelas grandes cúpulas, né? que mostram, antes de tudo, o domínio, terreno. O poder terreno e o domínio sobre a realidade, né? Então isso vai se ressaltando cada vez mais, né? Bom, nós começamos com o negócio do Anaximandro, né? O ápero, o ilimitado. Falo, bom, então, existe um universo conhecido, né? E para além dele existe uma imensidão de desconhecido. Mas esse desconhecido existe. Ele está presente. Você não o alcança, mas você tem que ter a consciência permanente da presença dele. E ele está presente não somente como uma coleção de objetos inertes que estão lá para ser conhecidos, mas ele existe como forças agentes que estão incidindo sobre a sua própria vida. Então você ter a consciência desta influência, desses elementos, vamos chamar transcendentes, quer dizer, transcendente é aquilo que está além, portanto está além do próprio Aperon, né? Você ter a consciência disso é uma necessidade permanente da própria estrutura da consciência. Se você apaga esse desconhecido, apaga esse elemento transcendente, você já está fora da realidade. Porque esses elementos continuam presentes do mesmo modo. Você vê que ao longo dos tempos, ao longo das épocas, todas as civilizações tiveram alguma consciência dos elementos extra-humanos ou transcendentes que interferem na vida. Algumas criaram mitologias inteiras para expressar isso aí. E você tem várias versões disso aí. Mas isso mostra a presença deste elemento, presença deste tipo de consciência ao longo de toda a história humana. O típico cidadão moderno, do meio urbano, ele não tem consciência de nada disso. No máximo, ele tem consciência das forças sociais imediatas que interferem. Então, é como se fosse as matrizes do destino humano desapareceram. Então, ou tudo vira força social, ou vira o acaso. Então, isso já é um deslocamento em relação à realidade. Então, veja, se você falar de ateísmo, existem dois sentidos da palavra ateísmo. Um é você não acreditar numa determinada religião. E o outro é você já não ter na sua consciência os elementos necessários para que você pense numa religião. E é isso que acontece hoje. Não é que as pessoas não creem em uma religião. Elas não têm, vamos dizer, a consciência dos elementos extra-humanos, sobre-humanos ou infra-humanos que estão presentes. É um mundo onde não existe nem deuses, nem diabos, nem coisa nenhuma, só existe a propaganda, a Rede Globo, o PT, ou o Olavo Carvalho, está entendendo? São forças humanas que estão agindo ali. Então, este aqui se tornou o problema, quer dizer, virou uma deformidade da consciência. O negro não precisa necessariamente seguir uma religião extra ou aquela em particular para ele ter consciência disso. Você vê quando, se você vê a obra da Henri Bergson, por exemplo, que você estava perguntando antes, Henri Bergson se converteu ao catolicismo no fim da vida dele, mas muito antes disso ele tinha plena consciência da presença desses elementos. Então, vamos dizer, um é o ateísmo, vamos dizer, oficial, né? Que é não acreditar nesta religião, que era o outro, é o ateísmo profundo e informal, que é a inexistência da consciência de Deus ou de deuses. Que esta é uma demanda. A primeira é uma questão de oportunidade. Por exemplo, o sujeito não pode se converter em uma religião que ele não conhece bem. Mas a segunda é uma forma de deformidade da consciência. Quer dizer, você vive num mundinho fechado. É aquilo que o Antônio Gramsci chamou, que era o ideal dele, a completa terrestrialização do pensamento. Quer dizer, nós vamos viver agora num horizonte de consciência que está limitado a esse planeta. Fora disso, você não pode conhecer nada. Então, é claro que é uma deformidade. É um sujeito, quer dizer, Antônio Gramsci era fisicamente um anão e moralmente mais anão ainda. Quer dizer, quer fechar as pessoas num quartinho, numa celinha, onde ele domina tudo, onde o partido domina tudo. O partido, veja, ele mesmo fala da terrestrialização do pensamento e fala do partido se transformar, quer dizer, num poder onipresente e invisível. Então, o partido toma o lugar das forças transcendentes, meu Deus do céu. O partido virou o Aperon e você está ali preso na bolinha dentro do Aperon. É claro que é uma coisa monstruosa. É um sujeito que a obra inteira dele deveria ser respondido com dois tapas na cara e mais nada. É um tipo absolutamente desprezível e que os caras acham que é um santo. Você vê onde nós fomos parar. Bom, achava até que o Betinho era um santo, queriam beatificar o Betinho. Você imagina a escala de santidade dessas pessoas. Então, a grandeza de alma, não é que eles não têm grandeza de alma, eles não sabem o que é. Não podem conceber. Então, pega qualquer simulacro bobo, banal, vulgar e beatifica. Isso lembra o que fala Michel Hades sobre a questão da desacralização do homem moderno, né? A questão do homem religioso. E ele diz que, na verdade, não existe um homem religioso, né? Que ele vai tentar transformar aquilo numa religião. E ele vai dizer que o marxismo é a caricatura do cristianismo. Né? Então, e eu noto isso no meio universitário bastante. As pessoas tentam sacralizar os movimentos sociais, uma figura como Lula. Sim. Uma figura. Então, eles vão tentando, porque o homem não consegue viver ídolos, né? Sem essa transcendência, mesmo que seja falsa ou caricatural. Né? Então, isso vai se tornando um traço da cultura. Né? Você concorda com isso? E isso na cultura brasileira pegou profundamente. E o resultado foi que devastou tudo, acabou a cultura. A cultura no sentido pedagógico, a cultura no sentido antropológico sempre existe. Por mais bárbara, sangrenta e estúpida que seja, ela sempre existe. Mas é isso, vamos dizer, a análise que eu fiz tempos atrás. O pessoal pensa que o marxismo é uma doutrina, é uma ideologia, é um programa político. Não, ele é isso, em parte. Mas no seu conjunto, ele é uma cultura. Porque se você pegar assim, desse pessoal da esquerda, quantos leram Karl Marx ou leram Lenin? Um número ínfimo. Eu lembro no tempo que eu estava metido com essa gente, só tinha três negros que lia essas coisas. que era eu, o Nabucodonosor de Brito e o Roberto Negrão de Lima. O resto não lia nada. O Rui Falcão não lia nada. O Zé Dirceu não lia nada. Lia a Voz Operária, no máximo, né? É o Tesouro da Juventude. Tesouro da Juventude, claro. O Almanac da Mônica. Dito. Ele mesmo. Confessou, ele mesmo disse? Confessou que é o Tesouro da Juventude. Olha só, sua, sua educação. Então, como é que todas essas pessoas eram comunistas, eram marxistas? É porque a coisa se impregna como uma cultura. Se impregna através, vamos dizer, de gestos, de olhares, de cacuetes de linguagem e de cacuetes físicos, tá certo? De imitação. Então, é uma cultura e não uma doutrina, e não uma ideologia. Dentro dessa cultura existe um certo núcleo de ideologia, mas que é compartilhado por poucas pessoas. Mas a cultura é compartilhada por todo mundo que está lá. Então, quando o Nelson Rodrigues diz, não, no Brasil as pessoas se tornam marxistas assim, pelo ar, respirando. Falo, não, não é só no Brasil, sempre foi assim. No Brasil, vamos dizer, pode ser mais. Mas, em geral, o sujeito não precisa saber nada de marxismo por ele ser marxista. É só impregnar a cultura, a escolha dos amigos. Né? É o elemento dos ondas, a escolha dos amigos, a escolha da profissão, a escolha do cônjuge. Tudo isso, você vai escolher o seu cônjuge ali, você vai escolher seus amigos ali. Você não vai escolher amigo numa comunidade de fora, porque você vai ser considerado um traidor. Então, uma cultura tem um senso de autodefesa incondicional. Ela tem que sobreviver sempre. E qualquer coisa que lhe pareça hostil tem que ser destruída. Uma ideologia não é assim. Uma ideologia pode negociar. Uma ideologia pode assimilar elementos de outra ideologia, como, por exemplo, o nazismo absorve elementos do marxismo. Não é isso? E o marxismo absorve elementos do liberalismo. E assim por diante. Mas uma cultura não pode fazer isso. Ela tem que permanecer intocável e a separação entre os de dentro e os de fora tem que ser taxativa e absoluta. Né? Sustentada em sentimentos, em emoções, em amor e ódio. Então é por isso que você discutir essa coisa no plano ideológico é besteira. Você tem que discutir no plano, vamos dizer, psicossocial, por assim dizer. Eu não perco meu tempo contestando o marxismo, contestando a ideologia marxista, contestando a teoria marxista. Não, eu analiso o marxismo como cultura. A Ludwig von Mises já fez isso, né? Quem? Ludwig von Mises. O quê? Ah, discutir no plano, por exemplo, da economia marxista. Eu não tenho nada a acrescentar. O Ludwig von Mises já matou a charada. Por que eu vou me repetir isso? É isso. Assim como outros examinaram do ponto de vista moral, do ponto de vista da religião, etc, etc. Mas eu já li tudo isso, aprendi tudo isso, mas eu digo, não é o que interessa, sobretudo não é o que interessa hoje em dia e no Brasil de hoje. Porque tudo que eu faço é para o Brasil, não sei se você percebe. Né? É o negócio do Ortega e Gasset, eu aprendi do Ortega e Gasset. Se você se desliga mentalmente da sua circunstância, você está no vazio e tudo que você fala se torna vazio também. Você tem que ter um arraigamento local, histórico, muito consciente. Então, eu vim do Brasil e tudo que eu estou fazendo é para o Brasil. Eu estou aqui só para ter a distância física necessária, né? Vamos dizer, parar de apanhar e começar a bater, pô. Então, primeiro você tem que aprender a apanhar sem cair. Esse é o primeiro truque. Então, esse é o isolamento mental. Mas, se for preciso, você tem que ter um certo isolamento físico. Isolamento físico, por exemplo, para você ver outra paisagem. Você vê, a última vez que eu estava no Brasil, o trajeto que eu fiz foi São Paulo a Santos, de carro. Você só via devastação, cara. Tinha lá um viaduto, um minhocão que parava no meio, todo grafitado, etc, etc. Tinha favela, tinha lixo, tinha... Você fala, mas isso aqui é um museu de horrores, né? Daí você vem aqui, você vem de Washington, até aqui no meio, você só vê coisa bonita. As coisas mais simples. Casinha do homem mais pobre é bonitinha. Da turma mais fala, ó, isso aqui é civilização. Então, isso faz uma diferença. Eu acho que se eu fosse para o Brasil hoje, eu ia ter um impacto visual que podia até me matar. A hora que eu abrisse os olhos e morri. Toda vez que nós voltamos para o Brasil, temos esse impacto. Todo mundo tem. E por que ficou assim? Não era preciso, porque o Brasil não era assim. Até os anos 50 não era assim. Se você vê as cidadezinhas do interior, eram bonitinhas, tudo arrumadinho, tinha estilo. Daí começaram a ganhar dinheiro com a indústria automobilística. Pronto, você não pode dar dinheiro na mão de idiota, pô. É um perigo. Mas por que o Rio de Janeiro se conservou melhor do que São Paulo? Porque no Rio de Janeiro tinha menos dinheiro. Os paulistas não enchiam de dinheiro, ah, vamos destruir tudo, construir aqui um. Mesmo é São Luís do Maranhão. Espigão, eles dizem que ficou aquilo ali, aqueles azulejos lindos em São Luís, porque não tiveram dinheiro para. Não tiveram dinheiro para destruir, é isso mesmo. É, São Paulo foi destruída 4 vezes. Tudo é. Então, a questão. O Goulart Marias disse isso. Ele foi muitas vezes para o Brasil. Pô, eu não consigo tomar cafezinho 2 vezes no mesmo bar. O bar não existe mais. Não existe mais. Não, mas isso não é um horror para a tua biografia, ou seja, para. É, sim, é você não tem o suporte físico da continuidade da sua continuidade, vida. Você não tem. Você não tem. O lugar onde você nasceu é outro. Você não consegue encontrar fisicamente absolutamente mais nada do que te acompanhou. Essa destruição é feita com uma rapidez. Outro dia eu estava vendo um filme. Eu acho que era o Deer Hunter, em que os caras têm, eles não vão para a guerra do Vietnã, mas eles têm aquela referência daquele lugar onde nasceram, a patota de juventude, etc. É, e eles podem voltar para lá. Eu não tenho para onde voltar. Sumiu tudo. E se eu vou voltar para a minha terra, que é Campinas, cadê? Não tem mais. O bar onde foi criado também não tem mais. Em São Paulo também não tem mais. Nada tem mais. Então eu não tenho para onde voltar. Então, aonde eu pertenço? Bom, eu pertenço aqui. A Virgínia é o meu lugar. Agora, eu tenho na memória um país que existiu, que nem existe mais. A sua aldeia. Minha aldeia está na minha cabeça. E dali você faz. É uma aldeia brasileira, né? Sim, é uma aldeia brasileira. Mas ela. Dali você tira o universal. Claro. Mas ela não existe. Por que eu voltei para o negócio das caçadas? Então? Porque era minha infância. Meus dois avós eram caçadores, tinha sítio, a gente ia para o meio do mato. Etc. Então é um jeito de eu restaurar aqui o Brasil da minha infância e adolescência. Entendeu? Só que está aqui na Virgínia. Não, mas aqui você está muito mais próximo. Muito mais próximo, claro, dele, claro. Né? Os caras aqui, as pessoas, eles parecem os caipiras antigamente no Brasil. Agora no Brasil não tem mais. Né? O caipira assiste a Rede Globo, né? E já fala tudo que nem carioca. Não, você vai a uma grande cidade europeia, você encontra mais da tua cidade, do teu passado, sem dúvida. O que você tem no seu. Desde que eu fui para Paris e eu vim, entrei numa rua, a rua era dessa largura. Era uma rua que estava lá desde a Idade Média. Então, é um negócio impressionante. Se fosse no Brasil, já tinha derrubado e botado um edifício de pastilha, né? Um chafariz, qualquer coisa assim. Aí entra a questão da perocalia, né? A perocalia, a falta de experiência das coisas mais belas. É, se a gente nasce numa cidade como essa brasileira atual, a gente não tem a noção da beleza. Não tem. Se você não tem a integridade formal estética, você não consegue ter integridade moral e lógica. E, portanto, vamos dizer, você não pode contar a história da sua vida. Ela não tem continuidade. A sua consciência não tem integridade. Ela é feita de pedaços soltos. Você tomar consciência disso, você fica aterrorizado, mas é uma condição sine qua non para você se tornar uma pessoa de alguma cultura, uma pessoa consciente, capaz de atuar socialmente de maneira útil. O Scruton desenvolve bem isso daí, né? Sim. A beleza importa, né? Absolutamente fundamental. Né? Eu dou graças a Deus de ainda ter tido experiência disso. Uhum. Quando eu era moleque, eu ia, às vezes, no ginásio, no Parque Pedro II, né? E quando tinha aquelas árvores, acho que são manacás. Quando elas floriam, é uma coisa maravilhosa. Eu ficava assim, né? Besta. Hoje vai no Parque Pedro II, você vê que horror. Está tudo destruído. Né? Agora, no Rio, quando mudei para o Rio, ainda tinha alguma coisa, tinha sobretudo a marca da história. Né? Eu ficava comovido, falei, passar num lugar na praia, porque aqui caiu o Siqueira Campos, quando tiraram isso. Pô, foi do meio da história. Mas São Paulo não tem mais nada disso. Tudo sumiu. Tem um livro do Murilo Marx, chama, eu até falei para você, Nosso Chão, do Sagrado ao Profano. É um professor de arquitetura da USP, né? E tem um trabalho excepcional. E esse livro ele fala sobre a dessacralização do espaço público brasileiro. Sim. Né? Ou seja, na cidade colonial, o espaço público era sagrado, né? Que eram os pátios das igrejas. Inclusive, ele conta, né, que é muito interessante, se um ladrão estava fugindo da polícia, e ele entrava lá dentro, ninguém podia tirar, né? No pátio, né? No pátio. Na igreja. Nem sei falar. Então, e era um espaço aberto, sem árvores, né? E o sentido é muito claro, né? Daquele espaço, ou seja, os pátios. Você está andando naquele lugar pequeno, né, naquelas ruas estreitas, com casas baixinhas, e de repente chega num espaço grande, né, e que tem um elemento muito maior que aponta para o céu, que é a igreja. Né? Ou seja, o sentido aí é muito claro, o espaço não é equânime, né, não é horizontal, ele tem um elemento de verticalidade, né, profundo, que marca a diferença do que é o sagrado. Né? Então ele vai dizer, quando vai desaparecendo o sagrado, o espaço vai se desacralizando, claro, e vai perdendo o valor, né? Ou sem seja, dúvida, sem qual dúvida. É o qual é o não tem significado mais nenhum. Você vê a Praça da Sé, né? O que é a Praça da Sé? O que fizeram na Praça da Sé é um crime. Aquele prefeito tinha que ser fuzilado. Porque a Praça da Sé, vamos dizer, ela tinha o marco central, que tinha duas fileiras de edifícios, né, estilo meio parisiense, né? E eram duas praças, né? Era a Praça da Sé e a Praça... E do outro lado você tinha outra praça. Eles derrubaram uma fileira de edifício e fizeram lá um chafariz no meio horroroso. Né? Aquilo virou aqui, abrigo de trombadinha. Mas isso foi o tempo dos militares. Foi o tempo dos militares. Bom, a arquitetura dos militares é um negócio de você vomitar. Eles destruíram tudo o que tocaram. Né? E eles não pensavam, você está abrindo o caminho para o comunismo, meu filho. Porque o comunismo começa assim, com a destruição do espaço estético. Né? Então você vai trocar tudo para aquele negócio da cidade comunista ideal. Então eles contribuíram para isso. Contribuíram, né? Nesse sentido eles foram soviéticos. Claro, né? claro. Mas eu também não tinha esclarecimento. Não. É aquele tal negócio, no Brasil, todo sujeito que ele subiu um pouquinho na vida, ele acha que ele sabe alguma coisa. Ou ele ganhou as estrelas de general, ou ganhou um banco do pai, entendeu? Ele começa a achar que ele é o William Shakespeare, pô, e que entende tudo. Olha o que eu encontrei de empresário, de general, de senador, semi-analfabeto, dando palpite, assim, sabe, correndo na barriga, né? Aquela pose, um negócio impressionante. E daí você explicava para eles, olha, 2 mais 2 dá 4. Não, 2 dá 5, pô. Assim, pô. Não, e assim, esse total desconhecimento do... da estética do belo, de alguma... Isso é, eu acho que é... Eles pensam que o belo é um adorno de fim de semana. Você passa o tempo todo no meio dessa coisa medonha, e daí no fim de semana você vai num concerto. Cultura no Brasil é isso, cultura é objeto de consumo para as classes altas. É uma coisa elegante. E agora, você vê aqui, você passa aqui, você vê os estilos arquitetônicos nas casas, eles têm com 5 ou 6 estilos. O negro sempre constrói dentro de um desses 5 ou 6. Estou voando um pouquinho aqui e ali, mas mantendo. Para ter o quê? O contexto visual, meu Deus do céu. Isso qualquer Zé Mané aqui, qualquer redneck tem esse senso. No Brasil, vamos dizer, os intelectuais não têm. Né? Quer dizer, quando o cara fez Brasília, eu digo, Brasília é estilo o quê? Né? É um nada, é assim, inventado, tudo arbitrário. É baseado no modelo comunista, né? É uma coisa, sem dúvida, feia. Né? E a única coisa bonitinha em Brasília era a casa do Meira Pena, né? Que foi feita pelo meu xará, o arquiteto Olavo Redigri Campos. E ele fez a casa, num estilo bem moderno e tal. E no fundo um jardim com duas fileiras de tuias, né? Terminando num jardinzinho meio japonês. Está um negócio maravilhoso. Eu só vou para Brasília para ver a casa do Meira Pena, pô, o resto não vale a pena. Ou seja, a falta dessa experiência estética, assim, sem experiência estética, você não tem experiência do sublime, não, você tem, não tem nada, experiência do divino. Ou seja, você coisifica inteiramente o teu... Só conservou a beleza no lugar onde o pessoal não tinha dinheiro. Por exemplo, lá em Iguape, onde meu pai morava, Iguape era uma cidade colonial. Tirando dois caras que tinham dinheiro, que já tinham feito a bela porcaria no lugar, o resto se conservava como era no século XVIII, você ainda tinha alguma beleza. Mas no meio, por causa da pobreza. A pobreza protege você da imbecilidade. Você não tem dinheiro para comprar porcaria. Então. O Chesterton que dizia isso, né? Quem conserva a tradição são os pobres. Claro. A aristocracia, claro, ela vive de modas. Sem dúvida, sem dúvida. A aristocracia não, a burguesia. Né? Burguesia. A burguesia vive de modas. A aristocracia também é ligada ao antigo, que é preservado, então ainda tem algum senso, onde existe a aristocracia, mas no Brasil não tem a aristocracia. Mas em que momento se perde assim essa consciência do belo? Na República, evidentemente, a Proclamação da República. A Proclamação da República foi feita por oficiais militares positivistas, que estavam lá copiando uma moda imbecil e que achavam que sabiam tudo. Tanto que você vê, você já viu o Paço Imperial no Rio de Janeiro. O que é? Uma velha casa de fazenda colonial, onde morava o imperador. Né? Daí na República já tiveram que comprar um palácio. Né? Pronto, já começa o exibicionismo idiota. O imperador era alguém. Né? E esses caras não são ninguém. Então ele tem que ter, vamos dizer, o aparato visível para mostrar que é importante. O imperador não precisava disso, porque ele era realmente imperador. Né? É, palácio... ou seja, também era uma extensão daquilo que as pessoas eram, né? E não daquilo que elas queriam ser. Sem dúvida, e não de uma coisa fingida. E o Palácio Alvorada, se você for ver, isso é muito simbólico e acho que merecia ser estudado. O Palácio Alvorada foi feito por Niemeyer, como o prédio está aqui, né, onde fica o presidente, e embaixo, no subsolo, num calor infernal, ficam lá os funcionários, né? Pois é. No Paraná, eu fui fazer uma conferência num teatro que tinha sido construído pelo Niemeyer. Então, o palco estava elevadíssimo e o povão lá embaixo. Eu sentia que eu era Benito Mussolini, dando ordem para o pessoal. Né? É claro que o teatro foi feito isso, para humilhar as pessoas. É, para que o poder passeie sobre a sua cabeça. Vocês vão fazer uma pausa? Vamos lá. Então, na segunda parte, a gente pega as perguntas da plateia. Tá ótimo. Tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, vamos lá, eu queria dar dois avisos. O primeiro é o seguinte, vocês não divulguem esta gravação, desta aula, de jeito nenhum, porque isso está sob contrato com a Record. Segundo lugar, eu passei aqui as perguntas para o Wagner e o Josias, e eles vão selecionar conforme elas se encaixem melhor na entrevista ou não. As perguntas que não se encaixarem ficarão para outra aula. Então, vamos lá. Bom, aqui temos um aluno que diz que ele está com 32 anos, já passou por vários cursos de ensino superior, que ele coloca entre aspas, mas até hoje nunca conseguiu concluir nenhum. Sempre foi um dos melhores alunos, mas ele não tem paciência para ficar ouvindo os professores e ele se sente, ele pensa em ficar 4 ou 5 anos nessa situação, ele se sente deprimido. Ele achava que o problema era com ele, até que ele conheceu as suas aulas. Hoje eu não sei se devo realmente tentar concluir algum curso ou estudar por conta própria. O senhor acha que vale mesmo a pena concluir alguma faculdade no Brasil? Qual seria a utilidade disso? Ou seria melhor fazer um planejamento de estudo independente, procurando sempre que possível certos professores que possam ajudar em algum assunto? Olha, cursar uma universidade no Brasil só tem um único motivo plausível. É se você precisar desesperadamente de um emprego naquela área. Se você não tem outra saída, não, eu tenho que trabalhar nisso, é a única coisa que eu posso saber fazer, e aí só com esse diploma, então faça. Se é para fins de conhecimento, não faça nenhuma, nunca. Isso é perda de tempo mesmo, é uma coisa horrorosa. Não é um exagero, não é força de expressão. Né? Se você vê aquele estatística de que 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais, isso já seria motivo para fechar todas e prender os seus diretores. Então, são organizações criminosas que estão fazendo propaganda falsa, iludindo as pessoas, fazendo promessas que não podem cumprir. Isso é um estelionato geral. Então, esqueça. Agora, se por uma circunstância profissional você é obrigado a trabalhar naquilo, então faça. Agora, pode ser que você encontre um ou outro curso na área tecnocientífica que ainda vale a pena. Um ou dois no meio de milhares. Se é esse o caso, você é um sujeito muito afortunado. E foi sempre assim, professor? Não, não foi sempre assim. Quando, até os anos 50, 60, você ainda tinha cursos altamente defensáveis. O próprio curso de filosofia na USP não começou mal, começou com aqueles professores estrangeiros, Etienne Souriau e outros, que eram pessoas de altíssima competência. Mas quando eles foram embora, deixou aí o lixo no lugar. A outra é Silas Romano, que pergunta: professor, correto afirmar que o belo é tudo aquilo que tem forma agradável e é dotado de proporções harmoniosas? Santo Tomás de Aquino dizia que na beleza tem dois componentes fundamentais, não só a forma, mas a forma e a luminosidade, a forma e o brilho. É isso que completa a coisa. A forma sozinha, não, porque pode ser uma forma bonita, mas apagada. A forma bonita, mas apagada, ela pode ser usada num sentido irônico, quer dizer, a beleza que está escondida. Isso que é, vamos dizer, esse é um dos princípios julgamento da beleza nas raças, diferentes raças humanas. Isso, se você pega, por exemplo, vamos dizer, a mulher branca, a loira, ela tem aquele brilho. E a negra é a beleza sutil, mais escondida, noturna. Né? É bonito, é igualmente bonito. Tá certo? Então tem vários aspectos. Quer dizer, o brilho pode ter uma importância maior ou menor. Mas às vezes tem essa função irônica, invertida. Não é isso? Eu poderia complementar? Pode. Como se dá o reconhecimento da beleza? O reconhecimento objetivo, isso. Quer dizer, pela harmonia da forma imediata. Isso é uma coisa imediata. Já foram feitos milhares de testes com bebês. O bebê reconhece a beleza imediatamente. Você mostra uma foto de uma mulher bonita, ele sorri, mostra de uma mocreia, ele começa a chorar. Quer dizer, eu era assim quando pequeno. Quando eu era pequeno, eu falava com a minha mãe que eu tinha vindo de um outro planeta, que chamava Jolocalia, onde só tinha gente bonita. E eu tinha horror de gente feia. Diz que os índios no Xingu também é assim, né? Se você é bonito, eles acham que você é bom. Se você é feio, eles acham que você é mau. É um instinto humano, né? É o reconhecimento da beleza imediata. Não é uma construção. Não é uma construção social. É uma estupidez fora do comum. Claro que pode haver construções sociais em cima disso. O próprio fato, quando eu falo, por exemplo, da beleza irônica, né? Uma beleza que se esconde. Então, ela mostra, vamos dizer, mistura a noção da beleza em si com a noção do pudor. Aí você ganha um valor moral. Né? Então, vamos dizer, vários tipos de modalidades de beleza expressam distintas associações ligadas a outros valores também. Você não é um valor estético puro, é um estético misturado com um ético. Né? Como tem, por exemplo, Nossa Senhora, né? A imagem de Nossa Senhora negra, né? Em Paris, Notre-Dame sous terre, quer dizer, é a misericórdia divina que está agindo de uma maneira escondida, ela não aparece. Então, é uma maneira, quer dizer, irônica, onde o valor estético se mescla com o valor moral. E o sublime? Bom, o sublime é aquilo, vamos dizer, que arrebata e que, né, eleva. O sublime pode ter um elemento também de terror. Né? Quer dizer, aquilo que tem uma grandiosidade tal que aterroriza o ser humano. Isso, portanto, não faz parte do sentido normal da beleza. Né? O sublime já é, como dizer, beleza divina. Né? Mas, você veja, Aristóteles assinala várias coisas. Ele, na retórica, ele descreve vários tipos de beleza. É uma coisa maravilhosa que ele escreve ali. Então, ele mostra assim, qual é a diferença da beleza de um jovem, de um adolescente, para a beleza de um homem adulto. Ele diz, a beleza do homem adulto tem que ter algo de atemorizante. Né? Quer dizer, não é só a beleza, é o valor moral que está ali escondido. Né? Daí ele diz, o que é a beleza do velho? É a beleza que não exprime sofrimento. Que coisa, que observador sutil que era. e assim por diante. Ele diz, por exemplo, entre os cônjuges que se amam, ele diz, eles têm que se temer um ao outro também um pouco. Faz parte. Não é uma coisa incrível? Tão bem observada. E eu, assim, numa obra de arte, que te arrebate, essa, portanto, sublime, uma obra de arte sublime, ela é pode existir sem que seja bela? Não, não. Você pode fazer, por exemplo, também uma obra irônica, uma sátira. Ela não vai ser bela, mas a finalidade dela não é puramente estética. A finalidade da sátira é moral, evidentemente. Então ela não tem que ser bela neste sentido, onde é da harmonia estética. Ela tem que ser funcional. Quer dizer, ela quer produzir riso com relação a algo que é risível em si mesmo. Então não obedece ao mesmo critério. Quer dizer, esse valor estético e moral, eles sempre se misturam. E o valor cognitivo também. Então você pode, por exemplo, vamos dizer, uma exposição filosófica, por exemplo, ela pode ter uma beleza própria que não é de ordem estética, mas que é, vamos dizer, da completude daquela visão. Né? E tem certos textos de filosofia onde você observa essa beleza, ainda que filosoficamente sejam inaceitáveis. Tem certos trechos de Spinoza, por exemplo, que te elevam a uma visão estética, mas está tão filosoficamente errado. Então eles devem ser interpretados esteticamente. E daí esta sensação estética tem que ser convertida para uma nova tese filosófica que não coincidirá perfeitamente com a dele. É isso. Certos diálogos de Platão, onde ele vai elevando o sujeito até uma visão quase extática, né? Até que ele expõe através do mito. O mito não pode ser facilmente convertido numa tese filosófica. O mito tem múltiplos sentidos. Então ele te arrebata esteticamente. E esta emoção estética, por sua vez, pode ser elaborada numa nova tese filosófica. Tudo isso é muito misturado. Tudo que o ser humano faz não corresponde aos gêneros, né? De maneira perfeita. Poética que devia ser passar pela dialética e subir a escada da teoria de quatro discursos, né? Sim, é sempre possível você fazer isso, mas é claro que é uma operação arriscada. Isso quer dizer, você vai converter um discurso poético num retórico, para depois converter num dialético. Não, dá para fazer. Mas, em geral, a operação não se completa. No meio do caminho, você perde o rumo. Aqui sobre o círculo de latências. Como é possível perceber o círculo de latências de algo que nunca se viu? Não pode. Quer dizer, o círculo de latência só é percebido. Se é algo que nunca se viu, ele é imaginado, ele é pensado. Você está produzindo um análogo dele com a sua mente. E daí você pode imaginar isso. Mas o círculo de latência é só percebido nos elementos reais presentes. Mas que é o que cria exatamente a expectativa. É a ovelha que vê o lobo. Né? Então ela nunca viu, mas ela instantaneamente tem medo. Mas não precisa ser necessariamente, esse conhecimento não precisa ser pela visão, né? Pela observação. Você pode não, pode ser pela audição, pode ser pelo tocar, tal, mas a visão sempre prevalece. É o começo da metafísica da Aristóteles. Porque a visão é a rainha das sensações, sem dúvida. Por quê? Porque a visão te dá, ao mesmo tempo, a proximidade e a distância. Né? E te dá também a forma e o brilho. Então a visão sempre predomina, ela é o órgão cognitivo por excelência. E num cego, como se daria isso? Como ele... O cego tem imaginação visual. Né? Igualzinho. Ah, é uma imaginação, claro, é pela imaginação visual, tá certo. É mais ou menos isso que ele... Porque ele, se você nunca viu um cachorro, por exemplo, como saberia que ele é capaz de latir? Quer dizer... Sim, você pode obter a informação por outro meio. Por outro meio. Isso, mas é claro que se você, o cego está andando pela rua e tem um cachorro, ele não vai ver o cachorro. Então ele não vai ver nem a forma presente, nem o círculo de latência, nem coisa nenhuma, e vai provavelmente levar a mordida. Mas há a imaginação visual. A imaginação. Através da imaginação ele pode supor, pode construir vários círculos de latência, mas você vê, ele em função, vamos dizer, da sua cegueira, ele vai desenvolver outros sentidos, vai ter uma acuidade auditiva maior, um senso do toque e assim por dentro. E tudo isso está repleto de círculo de latência. Você imagina ele tocando vários objetos e ali ele sabe o que pode esperar desses objetos. Né? O Francinei pergunta, ele precisa de um esclarecimento. Né? No livro La Vie Intellectuelle, do Padre Sertianges, ele cita a mensagem, né, em que ele fala que os romances desorientam o pensamento. Né? E diz que o senhor nos ensina que é fundamental para a educação do homem, para o melhoramento da vida intelectual, exatamente os romances. Né? Então, o que o senhor diria... Bom, se você entrar numa livraria da França, você vai entender o que ele está falando. Quer dizer, a produção de romances da França é um negócio oceânico. E o pessoal é viciado em ler isso aí. É disso que ele está falando. Ele não está falando que você não deve ler Balzac ou Dostoiévski. Isso é óbvio. E eu, quando estou falando de romance, eu estou falando eminentemente do romance clássico, que são fundamentais para a formação da imaginação. Nas aulas iniciais do COF, o senhor relata o caso de Viktor Frankl, para simplificar os elementos antagônicos e vocação, sobretudo em relação ao dilema dele entre viajar para os Estados Unidos ou não deixar os pais sozinhos, e como ele recebeu o sinal para ficar e as consequências da escolha de Victor. Sim, que ele estava pensando nesse negócio, se ele ia para os Estados Unidos, se ficava com os pais, e ele viu uma igreja demolida, não lembro se era demolição ou um bombardeio, e no meio tinha uma pedra, uma parte dos 10 mandamentos, e estava escrito honrar pai e mãe. Ele falou, é para eu ficar. Ele interpretou assim, quer dizer, não que fosse necessariamente uma mensagem divina, tá certo? Mas é algo cujo sentido ele apropriou e que integrou então na sua vida como um gesto moral de sacrificar a sua ambição profissional, né, em favor de um mandamento moral, de ficar com os pais. É por causa de ter ficado com os pais, ele foi para o campo de concentração, e foi no campo de concentração que, vamos dizer, a ideia dele se desenvolve, não, a ideia do sentido da vida. Você vê que o Frankl, ele é claro, você lê um livro do Viktor Frankl, você já entende que essa questão, quer dizer, da continuidade biográfica era a coisa mais importante para ele, quer dizer, agir de maneira coerente com o sentido de vida que você assumiu. Né? Você assumiu, né? E não inventou, ele diz, o sentido da vida existe objetivamente, ele só se revela no tempo, e ele se revela conforme as decisões que você toma, mas o perfil dele vai ficando cada vez mais patente. E ele não foge em nenhum momento, ele tem várias possibilidades de escapar aquilo que parece... Sempre você tem, você pode... Mas o Ortega y Gasset dizia que o negócio é evitar a gratuidade, quer dizer, o ato gratuito, o capricho, a vaidade, a frescura, né, vou fazer porque quero fazer, me dor a cabeça. Né, eu lembro a história do Clint Eastwood, o sujeito que se jogou num cacto. E daí está lá os amigos tirando espinhos, e ele pergunta, por que você fez isso? Ele disse, na hora me parecia uma boa ideia. Então, muitas vezes parece uma boa ideia, mas é uma coisa gratuita, absurda. Todos nós fazemos isso, é claro. Né? Existe na mente humana existe um forte elemento de dispersão. Que ele também tem que ser integrado aos poucos, ele tem que aprender a trazer a dispersão de volta para o caminho, em vez de você querer combatê-la ferro e fogo, porque não dá. Fantasia, dispersão, né, desejo arbitrar, tudo isso existe. E você tem que fazer como um pastor de vacas. Você assim dizer, seduz as vacas, você canta para elas, engana elas voltam. Né? Não adianta você não vai querer amarrar cada vaca e puxar, não funciona. Agora ele parece que ele, quer dizer, nessa sequência dele ficar com os pais, de ir ao campo de concentração, ele tem oportunidades de escapar desse destino que parece trágico, né? De sair, de não... E no campo de concentração mesmo ele faz escolhas que aparentemente seriam as escolhas fatais que o levariam à morte. Mas ele não se recusa ele a não fazer... Ele não foge, exatamente. Não foge, né? Ele já tinha tido a ideia do sentido da vida antes, mas ali é que a coisa ficou clara, na medida em que ele foi vendo que algumas pessoas resistiam muito bem ao sofrimento e outras não, outras desabavam. E ele começou a perguntar por que esse aqui resiste. Ele viu que os que resistiam melhor é o que tinha um sentido de dever para com o próximo. Não é isso? Isso existe uma oração muito bonita que outro dia o padre Braulio trouxe para mim, né, e disse assim: nós queremos servir a nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa dos nossos irmãos. É claro, porque nosso Senhor Jesus Cristo não precisa de você para absolutamente nada. Então é na pessoa dos seus irmãos. Então você tem que ter esta coisa que vai para fora de você, que te leva para fora, que te leva na direção de um outro. Quer dizer, não é assim, ah, minha vida, minha biografia. Não. Quer dizer, você tem que ter um outro a quem você deseja servir, ajudar, proteger. As pessoas que tinham isso sobreviviam melhor. Quer dizer, eu tenho que sair dessa porcaria porque alguém precisa de mim. Meu neto precisa de mim, minha mulher precisa de mim, meu avô precisa de mim. Isso ajudava. Ou quem tinha algum sentido de dever muito grande. O dever é uma coisa que está acima de você, não é isso? E que te leva para fora de você. Quer dizer, todo o nosso crescimento, quer dizer, o que quer dizer educação? Ex do ser, é levar para fora. Não é isso? Quer dizer, você vive para algo que te transcende, nunca para você mesmo. Não é isso? Então, a vida dele é um exemplo disso aí. Ele descobriu isso e ele seguiu esta coisa e deu certo, evidentemente. Não só ele se saiu bem, mas ele ajudou um bocado de gente. Agora, o negócio é evitar, por exemplo, todos nós somos pessoas frágeis quando nascemos e nos fortalecemos aos poucos, né? Só que no meio do caminho existem muitos elementos que te enfraquecem mais ainda que você, quando você acha que precisa deles. Por exemplo, o apoio do seu grupo de referência, né? Ou você sentir que é bom no quadro da sua moral, da sua religião, né? Se você precisa sentir que é bom, você está errado. Quando você vai orar para Deus, você vai dizer, ah, eu sou bom, já não funcionou, né? Sou bom coisíssima nenhuma. Então, a gente deve querer o bem, mas sem você precisar sentir que você é bom. Se você não coexiste bem com a ideia do pecado original, você já está fora da realidade. Quer dizer, vamos partir, aqui ninguém presta. Dito isto, vamos ao que interessa. Aí acabando. Assim, aqui temos uma pergunta que é bem pertinente com a nossa entrevista, que é a pergunta: como é a sua rotina de estudo diário? Quanto nenhuma. Tempo de leitura? Não tenho rotina nenhuma. Faço as coisas na hora que me dá na cabeça. Em geral, para escrever, eu preciso escrever quando eu acordo, porque eu venho com as ideias. Daí, assim, o ideal é nem falar com ninguém. Eu olho do lado, a Roxane está dormindo, nem acorda, ela sai de fininho. Daí vem para cá e escrevo as coisas. Se tem gente que fala comigo no caminho, já tirou a coisa. É a única rotina que eu tenho. Agora, a rotina de ler, por exemplo, a gente deve ler diariamente, mas com moderação. Então, não adianta você ficar 7, 8, 10 horas, não vai guardar nada. Você tem... Eu pensei, eu só quero ler o que eu quero guardar na cabeça. Assim, não, se não é para guardar na cabeça, não serviu para nada. Não é isso? Ela diz porque tem encontrado dificuldades para ler na quantidade diária que gostaria de estudar. Eu tenho que trabalhar 8 horas diárias, mais os afazeres domésticos. E leio uma hora por dia, exatamente uma hora. Ou até menos. É só a questão de não parar. Se você levar um ano inteiro para você ler um livro, não, o segundo livro você já vai levar 6 meses, o terceiro você vai levar 3 e assim por diante. Inclusive, você aprender uma língua estrangeira é assim. O primeiro livro que eu li em francês, eu levei 1 ano para ler, porque eu ia anotando cada palavra. O segundo já foi menos, o terceiro, depois, quando chegou 10 livros, não precisava mais olhar no dicionário. Tem uma segunda parte aqui que ela não está tão... Mas é interessante. Ela diz que a Argentina, ela compara a Argentina ao Brasil e ela acha que os argentinos preservaram mais a alta cultura do que no Brasil se perdeu por completo. Sim, mas é só você desembarcar em Buenos Aires, você vê isso. E aqui Buenos Aires é uma cidade isso, que dizer, na arquitetura, nos hábitos, ela transpira poesia, a cidade inteira é assim. Cidade é poética, romântica, uma coisa incrível, né? Você sente isso. É extraordinário. E isso aí é o quê? É uma herança cultural. É isso, né? Será que é porque os argentinos não perderam o vínculo com a cultura europeia, enquanto o Brasil é uma aversão à influência? Bom, os brasileiros, bom, em primeiro lugar, tem isso. Os povos de fala hispânica, eles conservaram muito mais profundamente a sua ligação com a Espanha do que o Brasil conservou com Portugal. O Brasil teve esta malfadada Revolução Modernista de 22 E assim, era para não ler mais autores portugueses. Né? Então, nós temos que desenvolver a fala brasileira. Eu digo, para quê? Por que você quer que a sua fala seja exclusivamente local e não universal? Nós temos público em Portugal, temos em Angola, temos em Moçambique, etc. Seria bom a gente poder falar para essa gente toda? Então, não, vamos falar aqui só para o nosso bairro. É a mesma ideia do homem do preconceito linguístico. Né? Ele achava que uma norma gramatical igual para todo mundo é antidemocrático. Só o certo é ter cada bairro tem uma, cada, né? O cara da favela tem uma língua, o outro, outro bairro tem outra. Então você fragmenta a linguagem e o sujeito só consegue falar com aqueles da sua classe social e do seu local. Então é uma estratificação social hierárquica e ele acha que isso é democrático. Bom, eu entendo democracia ao contrário, é igual para todo mundo. Se o indivíduo, através da gramática, ele adquire um instrumento de comunicação com que ele fala para toda a sociedade. O Zé Mané veio lá da favela do Morro do Pinto, entendeu? Mas como ele escreve na mesma gramática, o pessoal, o senador pode ler ele, o banqueiro pode ler ele. Agora, se o cara vai escrever só na língua do seu bairro, só ele vai entender. Quando escritores bons imitam a linguagem de um bairro, elas não imitam literalmente, elas a integram na norma pública. Por exemplo, Antônio de Alcântara Machado pega aquela fala do garotinho do Brás, os italianinhos e tal, e ele integra aquilo na língua culta. É exatamente o contrário do que o sujeito está propondo. Então, os argentinos, mexicanos, etc., sempre continuaram lendo os autores espanhóis, além do que tiveram influxo direto dos autores espanhóis exilados durante a Guerra Civil, né? Como Ortega y Gasset passou muito tempo na Argentina, teve uma influência grande no México. Você passa lá, você ainda vê a marca do Ortega y Gasset lá através dos discípulos que ele deixou lá. E no Brasil, nós simplesmente cortamos. Tanto você hoje dá um livro de Camilo Castelo Branco para o pessoal ler no Brasil, os caras não conseguem ler. O vocabulário é tão esquisito para isso que não dá para ler, parece outra língua. Aquele negócio do português, do táxi, que raio de língua é essa que estou a falar, que estou a entender quase tudo. Quer dizer, não só a pronúncia se tornou muito diferente, mas o vocabulário também. Isso criou um abismo. E com isso nós perdemos, vamos dizer, a literatura portuguesa. E também há uma reverência, assim, ou seja... Não é que não é como uma coisa obrigatória ou não é uma coisa distante do cidadão o seu passado, tanto o seu passado histórico quanto o seu passado cultural. Ele vai lá, ele revê, ele lê. Sem dúvida. Por que é que isso... E no Brasil criaram esta moda do local, do brasileiro. Assim, nacionalismo errado, que é um nacionalismo baseado não na história, mas na geografia, que é uma coisa... Veja... Hegel dizia, a América Latina não tem história, só tem geografia, ele está desprezando. Né? Mas, decorrendo 100 anos, já tem alguma história. Né? E o nacionalismo brasileiro é baseado no quê? Nos feitos dos nossos heróis? Nada, os caras depreciam os heróis e querem falar das belezas naturais, do petróleo, etc. Coisa de maluco. Exatamente. Tanto que você vê, por exemplo, eu sugiro que você leia dois livros para comparar. Um livro do Gastão Cruz, que se chama Amazônia Misteriosa. E o livro do Ferreira de Castro, que se chama A Selva. O do Gastão Cruz é uma celebração, como é que se diz, da paisagem, né, no fim das contas. Né? E o do Ferreira de Castro, que é um português, ele consegue integrar a vida daqueles sertanejos amazonenses na história da civilização. Então você tem uma visão puramente física e uma visão humana, histórica. Mas tem que ser o português que fez isso. Quer dizer, o português entendeu a Amazônia melhor do que o brasileiro. Esse aqui é interessante. Você pega aquele cobra-norato, né? É só a jiboia e peixe-boi. Você não pode fazer um nacionalismo baseado em jiboia e peixe-boi, pelo amor de Deus. Né? Nem petróleo, a riqueza do nosso subsolo. A riqueza do nosso subsolo não é mérito nosso, ela já estava aí. Né? O nacionalismo, assim, o que, que nós conseguimos fazer com isso? Nós conseguimos fazer a Petrobras e quebrá-la. O que a Ariano Suassuna faz, né, com a literatura brasileira, buscando essas origens ibéricas, né, e criando todos aqueles mitos. Sim, sim. O mito que ele criou realmente. Né? Mas aí cometeu um grande erro, que foi pegar o mito da Pedra Bonita e tentar transformar num mito fundador, quando é um mito satânico totalmente destrutivo. Ele não podia ter feito Pedra isso. Do Reino, né? Tanto que assim, eu gosto muito da obra dele, mas do teatro, da parte inicial, Pedra do Reino, achei detestável. É um erro ideológico no fim das contas. Né? Agora, você veja, quando você pega a história do Brasil e lê toma consciência da existência dos heróis brasileiros do passado, o que, que o pessoal faz? Por exemplo, quem fundou o Brasil? Quem criou o Brasil foi Dom João VI. O Brasil era apenas um território. Chega Dom João VI lá e faz os portos, faz a universidade, faz isso, faz aquilo. É. Cria o Estado brasileiro, meu Deus do céu. Tem algum filme sobre Dom João VI? Tem um que só ridiculariza o homem. Carla Camerati, né? Carla Camerati. Quer dizer, se tivesse... É uma coisa medonha. 200 filmes celebrando o cara, é justo você fazer uma paródia também. Mas se não tem filme nenhum, o único que você faz é uma paródia, esculhambando com o fundador do país, você é um masoquista, evidentemente. É, que é o filme da retomada do cinema brasileiro, né? Tem um amigo meu petista que diz que é retomada no cu, né? É, duas vezes. É. Imagina, o filme da retomada do cinema brasileiro é exatamente um filme depreciando o fundador do Estado. E pior, feito com o dinheiro do Banco do Brasil, que foi fundado por Dom João VI. Quer dizer, uma situação de alienação verdadeiramente psicótica. Quer dizer, você não sabe onde está, você não sabe onde vem seu dinheiro, você não sabe o que está fazendo, você não sabe nada, nem conhece o seu personagem. Uma coisa interessante é que a esquerda na América Hispânica, ela tem o maior respeito pelo Artigas, Claro, né, e conhece a história. Agora no Brasil eles somem com a história e sobra só a geografia. Né? E aquele senso de propriedade, o nosso petróleo, o nosso território. Mas se você for ver, né? No cinema antes da retomada, tem exemplo muito bom como Joaquim Pedro de Andrade, que é um cara que tinha uma visão profunda e sensível da história brasileira, né? Ele chegou a dizer: só me interessa o Brasil, só falo sobre o Brasil, para mim só existe o Brasil, entendeu? E ele fez um filme sobre Aleijadinho, fez um filme sobre Sim, esse tinha algum respeito pela história, pátria. O filme sobre Manuel Bandeira. O filme sobre o Gilberto Freire, que aliás nós inspiramos no seu filme, no filme que nós estamos fazendo sobre você, inspirado nos dois filmes que ele fez, né? Sobre Joaquim Pedro, sobre Manuel Bandeira e Gilberto Freire, né? Você vê Gilberto Freire. Gilberto Freire foi talvez o maior sociólogo do mundo naquele período. Não só pelo trabalho que ele fez com relação à história social brasileira, mas até as obras teóricas dele. E coisas que ele escreveu sobre mil e um assuntos. Mas daí chegava lá qualquer Zé Mané, professor da USP, empinava o narizinho e falava: assim, quando foi o centenário do Gilberto Freire, os caras me convidaram para assistir uma mesa redonda que teve na USP. Então chegava lá um bando de professorzinho dizendo que não, o Gilberto Freire é um sociólogo quase tão bom quanto o Florestan Fernandes. Meu Deus. Foi isto. E do Florestan Fernandes era... Olha, quem dizia sério era o Guerreiro Ramos. O problema do Florestan Fernandes é um só. Ele é burro. Então eu quero comparar o Gilberto Freire com isso aí, só porque o cara é da USP. Então é aquele negócio umbigocêntrico. Quer dizer, nós e nossa turma, nós somos gostosos. Mas, que inclusive, vamos dizer, eu também não gosto que os meus alunos se impregnem disso. Quer dizer, nós, a turma do cofre, nós somos gostosão, os outros são todos as bestas quadradas. Mas também não é assim, pô. Né? Quer dizer, você começa a se gabar depois de você fazer alguma coisa, tá bom? Né? Não é só pelo... Você não pode se gabar daquilo que você recebeu. Isso aí foi o negócio do culto do diploma no Brasil. O que é o diploma? O diploma foi o que os outros te ensinaram, não foi o que você aprendeu. O que você aprendeu, nós vamos ver nas suas obras. O que, é que você fez com isso depois? Fez nada, grudou o diploma na parede, né? Ficou se deliciando com o seu diploma o tempo todo? O diploma não significa nada, é a obra que interessa. O que, é que você fez? Qual é a sua contribuição? Se não é nada, então você não tem do que se gabar. Sim. E Joaquim Pedro de Andrade, ele simplesmente teve como padrinho Manuel Bandeira, filho do criador do IPHAN, né? Bernardo Melo Franco. Né? E o Manuel Bandeira é padrinho dele? Era padrinho Joaquim Pedro de Andrade, que olha foi. Só. Infelizmente ele foi ofuscado. Ele e Leon Risma, que são dois gênios até maiores, na minha opinião, do que Glauber Rocha, foram ofuscados por Glauber Rocha, né? Que tinha aquele discurso esquerdista, todo revolucionário, aquele enchimento de saco todo. E os filmes de Glauber Rocha ficaram muito mais famosos do que o dele. Agora, você vê a relação que Joaquim Pedro de Andrade tem com a tradição brasileira. Ele queria filmar, quando ele morreu, ele estava tentando filmar Casa Grande Senzala, Gilberto Freire. O Glauber Rocha, ele é aquele negócio que dizia o Jaguar, né? O filme é uma porcaria, mas o diretor é um gênio. Não, você vê que ele é um gênio, não tem a menor dúvida. As ideias são extraordinárias, só que não saiu filme nenhum. Né? Saiu uns fragmentos, umas coisas assim. Tem cenas absolutamente geniais, né? Mas no conjunto é o nada. Né? Quer dizer, é aquele negócio também que dizia o Gilberto Amado. O Brasil tem uma coleção de pedaços de grandes homens. Mas eu preciso confessar que eu Me emocionei com Deus e o Diabo. Ah, não, claro. Não, ele tem cenas majestosas. É, uma coisa. É o filme assim, no conjunto que é ruim, você está entendendo? É, o filme está mal pensado, mas as cenas são incríveis. Não, e depois isso daí virou uma moda, porque você não precisa ter uma. Constituindo uma gramática correta. Não se consegue mais fazer um filme que não seja esses fragmentos, justamente essa coisa fragmentada. Eu lembro aquela cena o povo subindo o muro para tomar a bênção aquilo é visionário. Nossa, é majestoso. Né? Maravilhoso. Mas quando você vai ver o filme inteiro, tudo quebrado, né? Não dá a impressão que o cara fazia um pedaço, depois esquecia, começava outro filme. Né? E depois tudo foi feito mais ou menos nessa ideia. Assim, ó, basta a gente ter imagens majestosas, sem congruência. Como dizia um amigo meu, uma câmera na mão e merda na cabeça. Agora, você pega, por exemplo, aquele filme do Roberto Santos, que ele fez do Augusto Matraga. Aquele é um filme que o começo, meio e fim. Isso. Um negócio incrível, né? Ele tem um senso narrativo, mas o cara não se destacou muito, né? E ele também mudou ideologicamente o sentido do filme. Mas, bom, entrou lá o negócio comunista, mas o filme era bom. Do mesmo modo, se você pegar, isso não é um problema da esquerda, o problema do Anselmo Duarte é o mesmo. Se você pega lá os filmes dele, tem cenas majestosas, mas o filme inteiro parece que não se segura. Né? E Glauber Rocha foi responsável por desdenhar de uma figura central do cinema brasileiro, que foi Alberto Cavalcante. Né? Sim. Porque ele sabia fazer um filme, evidentemente. Nossa, e foi o gênio de três cinematografias, né? Brasileira, inglesa e francesa, onde ele é tratado como clássico, né? Sim. Aqui não, por quê? Por causa de Glauber Rocha, a interpretação que ele fez do filme gravado lá no Recife, né? Que é O Canto do Mar. Né? E o. Aquele outro cineasta que fez um filme só, que eu já esqueci o nome dele. É o Mário Peixoto. Mário Peixoto. É excepcional esse filme. O Glauber Rocha desce o cacete no Mário Peixoto. Quando você vai ver o filme, nossa senhora. O filme também tem o mesmo problema. Ele é feito de cenas separadas, que não costumam bem. Mas cada uma é melhor que a outra, meu Deus do céu. Né? Quer dizer, o cara é um pintor, é um negócio incrível. Né? Um gênio. Pois é, aí alta cultura no cinema. Limite, Mário Peixoto. Limite, Mário Peixoto, exatamente. Isso mesmo. Pois é, tem disso. Então vamos lá, terminamos hoje? Terminamos, eu acho que sim. Então é isso, gente. Não esqueçam do segundo encontro de escritores, 25 a 28 de novembro. Informações no e-mail samora.cma@gmail.com. O banner com outras informações sobre o encontro estão na página do seminário. E lembrando de novo, aqueles que forem pagar mensalidades, por favor, tentem pagar pelo PayPal. E por favor, não divulguem. E por favor, não divulguem esta gravação de jeito nenhum, nem para vocês mesmo. Tá bom? Tá. Então até a semana que vem, muito obrigado. Obrigado também a todos os alunos brilhantes do nosso professor.